Fo Foodie Thief by Mo Moody. Judy. Lana, Lana, Lana, Fo Banna, Banana, Fanna, Fo Fanna, Thief by Mo Manna. Lana. Come on, everybody. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou o Eduardo e no programa de hoje nós vamos fazer um balanço da mid-season. Sim, 2013 começou e com ela a mid-season chegou e tem coisas boas, tem coisas medianas, mas também muita porcaria chegou às nossas telas nesse começo de ano. Mas para comentar aqui, a gente tem um grande time, um time bem misto, um time bem variado, né? E vou começar apresentando o mais novo membro do Logado Team, né? Ele que já participou algumas vezes, o Léo tá aqui hoje. É, isso mesmo. Fala aí, pessoal. E primeiro podcast aí como um membro do Logado, né? Olha só! E também da família Logado, estreando aqui no LogadoCast, o Júnior Faoro também tá por aqui. É falso, mas e aí, galera? Pum, na cara do apresentador. E quem tá de volta é direto do Pod Pirralha, é o Darlan. Opa, hein? Nossa, é um monte de apresentações tão, né, tão tímidas, tão tímidas pessoas. Fique à vontade. Acerta se vocês forem fazer monólogos, igual tivemos na última gravação. Monólogos extensos demais. Okay. Né? Verdade, verdade. E por último, mas não menos importante, ela que está fazendo a sua estreia aqui no podcast, porque hoje nós estamos sacrificando dois virgens no programa. Tem o Júnior sendo sacrificado, mas ele é da casa, e temos uma virgem de fora que é para dar mais sorte ainda. Direto do Viciado em Série, Caroline, seja muito bem-vinda! Com a participação do meu cachorro, né? Porque ele não tá calando a boca. Enfim, oi, gente! E o cachorro tem nome? Tem, é Zidane. Olha só, seja muito bem-vindo, Zidane. Aí ele não late. Então, gente. Oi, oi, oi, prazer. Acho que vocês ainda vão contar muito com a minha presença, porque, né, o que vem por aí entre eu, Edu e o Léo. Mas, enfim, é isso. Olha só, o pessoal vai pensar que é Britney Spears, 1, 2, 3. Ah, claro, poxa. Ué. Né? Melhor 3 do que 2, né? Ai, ai, eu me lembro daquela cena maravilhosa em que Glee transforma homenagem numa coisa super natural. Ó, a gente. Eu não vou falar que eu aprendi com Glee porque eu não gosto, mas enfim. Olha só. Mas vamos começar então a falar da mid-season. E vamos começar falando das estreias, que teve bastante coisa nova chegando. É, o que ainda não estreou já teve preview. Mas vamos começar falando de uma série que eu, pelo menos, gostei muito. O Júnior, eu sei que ele também gostou pra caramba, até porque ele faz a review da série no Logado, que foi Carrie Diaries, né? O prequel de Sex and the City, estreou na CW, mostrando Carrie Bradshaw antes do sexo e antes da cidade. Uma série fofinha, muito bonitinha, muito gostosa de se assistir, mas que o público americano não comprou. O público americano não comprou a série, tá com uma audiência pífia, tá aí às portas de ser cancelada. Mas a gente não sabe, porque a CW não tem coisa pra colocar na grade, não sabe se vai fazer como fez com Emily Owens. Mas é isso, assim, eu vou falar que eu gostei muito de Carrie Diaries. Eu achei muito legal, muito fofinha. Os três episódios que já foram exibidos são bem legais. É, a Anna Sophia Robb, que faz a Carrie, ela é muito carismática. Eu gosto de todos os personagens, principalmente da Mouse. A Mouse é minha favorita, tá? E o menino Walt também é legal. A Dorothy também é bem bacana. Mas eu não vou ficar falando sozinho, né? O expert em Carrie Diaries, Júnior, o que você achou de Carrie Diaries? Olha, honestamente, quando eu li a premissa da série, eu pensei que eu não passava do primeiro episódio do piloto. Achava que ia ser a maior bagaça que a CW ia apresentar. Mas não, eu me surpreendi pra caramba. Achei que eles fizeram uma adaptação dos anos 80... Mostraram bem, foi bem interessante o modo que eles transmitiram a Carrie de Sex and City para a Carrie de, no caso, dos anos 80. Achei a adaptação deles bem interessante, até que a série me envolveu bastante no piloto. Eu estava querendo sempre saber o que, ia acontecer além daquilo que tinha sido mostrado. Adorei Walt, que é o que namorava com a Maggie. Foi, nossa, maravilhoso o plot dele. A também Maggie era rosinha, né? Não era rosinha de The Killing? Eu não vi The Killing, querido. Nem eu. Acho que era, eu vi muita gente comentando. Ai, Jesus. Eu vi bastante gente comentando. The Killing, bem interessante. Mas assim, você levantou um ponto dos anos 80. Eu achei que a CW não deve ser uma emissora que tem muito dinheiro. Mas a reconstituição... olha só o deboche, já chega. Com aquela audiência dela. Assim, pode ser que eles tenham recurso, porque tem a CBS por trás e tem o grupo Warner, né? Assim, eu achei que a reconstrução da época, os anos 80, ficou bem legal. A trilha sonora é muito legal, principalmente pra... Nossa, a trilha sonora maravilhosa de Carrie Darris. Melhor ponto da série, acho que foi a trilha sonora. Você não é você que acerta em trilha sonora, essa é verdade. É verdade, é verdade. E você, dona Carolyn? O que você achou de Carrie Darris? Você não viu? Você tá debochando de graça, né? Claro, é que CW a gente já debocha, né? Já, quando a pessoa já faz CW, já é motivo pra deboche. Já começa aí. Mas eu não vi The Carrie Darris, eu tô com o pé atrás pra ver, porque eu vi Sex and the City, né? Não então, precisa assim... assistir do Sex and the City pra ver Carrie Darris. Mas eu vi Sex and the City. Oi? O problema começa quando você viu Sex and the City, entendeu? Ah, entendi que você não tinha visto. Não, eu vi Sex and the City. E aí que começa o problema pra ver The Carrie Diaries. Assim, principalmente porque é da CW, né? Olha o preconceito mas, assim, com a família CW. Olha o preconceito. Não pode. Pode ser mais séries, mas são poucas. Mas assim, talvez eu veja pelo... Talvez não sei. Depende. Não me chamou muita atenção, não me deu muita vontade também. Olha, é legal pra caramba. Darlan gostou, Darlan, de Carrie Diaries? Então, eu não dava nada por essa série, não. Eu fui assistir meio de má vontade, porque eu não vi Sex and the City, nunca me interessei, não gosto desse tipo de série. Mas aí eu vi o piloto, achei legalzinho e tal, mas o que eu mais gostei foi o terceiro, que me ganhou com aquela história, né, maravilhosa de... exposição de vagina, né? Nossa, aí, aquilo foi criativíssimo! E aí não tem como você não ver uma série que tem... Você coloca uma moedinha no jarro e a mulher mostra a vagina pra você. Olha aí, falei, só! Vou ter que colocar na minha watchlist essa série. Aí eu não vou largar mais, por enquanto. O pessoal deu uma reclamada que a história deu uma piorada. Eu não achei. Achei bem divertido os episódios. Passa rápido, não sei quanto tempo passar. Acho a protagonista carismática. Inclusive, acho que ela até parece, lembra um pouco a atriz principal, né, de Sex and the City. Só não tem a cara de cavalo, bonita. Né? Só não tem a cara de cavalo da série de Tem ela ser bonita. E os coadjuvantes também são bem legais, assim. São bem divertidos, eles são bons atores, o que não é uma vitória, porque né? As séries da cidade não... pesa muito por bons atores. E os adolescentes que são bons, me convencem. Eu gostei. Vou continuar assistindo. Você, Léo, o que você achou de Carrie Diaries? Eu, assim, eu não gosto da CW também. Não olha gosto só, vê se pode. Gente, eu adoro a CW, cara. Gente, CW e ABC Family são meus canais favoritos. Ai, não, eu sou Fox e ABC. Ai, gente, ABC Family é vida. Hoje eu assisti o episódio de The Lion Game e cada semana ficando mais empolgado com The Lion Game. Mas desculpa, Léo, continua. E também não gosto dos filmes do Sex and the City, mas eu gostei bastante da série. Eu achei uma ambientação muito boa, como foi comentado aí, a trilha sonora também muito boa. E conflitos interessantes, né? Não são aqueles conflitos bobos, assim, são os conflitos válidos. É, eu acho que essa é uma parte legal, que você vê que o roteiro da série, olha só, PNC, momento PNC no podcast, né? O roteiro está sendo bem trabalhado nessa parte dos conflitos de todos os Exatamente. Personagens. Não são personagens vazios, né? E assim, uma coisa que eu senti muito na série foi essa coisa da inocência do adolescente dos anos 80. Não é a mesma mentalidade que o pessoal tem hoje em 2013. Eu achei isso muito legal. Eu acho que é isso que vai fazer a série ser cancelada. Ai. Porque eu acho que o CW não tá preparado pra ver uma série. Mas, gente. Tipo Carrie Diaries. Uma eu pergunta. Acho que não dura. Fácil. A série, ela tem... Ela puxa mais pro público teen ou pro público adulto? Pro público teen. Mas ela traz muito, como ele falou, a mentalidade dos anos 80, é isso? Isso. É, foi até uma... Aí, o público da CW é uma galera agora, uma galera atual. Sim. É, isso não vai dar muito certo, né? Mas é isso que me faz questionar, não sei se vocês concordam, isso me faz questionar a longevidade de Cult, que vem aí no dia 19 de fevereiro. É, eu acho que a série também não vai vingar, assim como Emily Owens, eu não sei porquê, não agradou o público da CW, e a série tá muito boa, Emily Owens. Tá, gente, muito... o público da CW, né? Mas Edu, eu acho que Emily Owens tem mais cara de CW do que Carrie Diaries, porque se você parar pra perceber, a Carrie Diaries é uma série que, ela como você falou, evoca muito os anos 80. Então, o público da CW não era nem nascido nos anos 80. Ninguém quer saber das músicas que tocam, uhum, os figurinos, os cabelos. A menina escreve no caderno. Ela não tem nem, sabe? Eles ouvem Walkman. É verdade. Fico. Sabe, para o público da CW é uma parada muito diferente. Pra gente que já tem 20 e pouco, eu gosto. É uma série que me distrai, porque eu não vivi os anos 80, porque eu sou de 87. Mas me remete ainda à minha infância, assim. Eu vi muito programa dos anos 80. Então acaba que a gente gosta, porque é uma realidade que a gente conhece. Agora o público da CW não. Então eu acho estranho a CW colocar Carrie Diaries, cancelar Emily Owens, que eu acho que tem muito mais a ver com o que está acontecendo agora do que Carrie Diaries. Apesar de que Emily Owens não ser uma série teen. É. Mas a mentalidade da personagem é teen, porque ela é adolescente, né? Sim. Ela só tem 20 e poucos anos, 30 anos, mas ela é teen. É, e assim, é que vocês falaram aí, e a CW estava acreditando muito que Carrie Diaries ia pegar esse público que ficou órfão de Sex and the City e a galera que ficou órfã de Gossip Girl, né? Só que acaba, não tem uma liga, o público de Gossip Girl e o público de Sex and the City. Porque eu acho, tirando a Carolyn, que viu Sex and the City, eu acho que o público de Sex and the City é um público muito mais adulto e o público de Gossip Girl não vai se identificar com as tramas de Carrie Diaries justamente por causa dessa coisa da identificação com os anos 80. Como você disse, eu peguei o finalzinho dos anos 80, mas eu não lembro muito dos anos 80, sou mais anos 90. Mas eu me identifico, acho legal as músicas, a gente ouviu essas músicas que tocam na série, a gente pegou um pouco dessa moda que tá na série. Mas assim, eu acho que é um desperdício, a série é bem bacana e não merece estar passando porque ela tá passando com esse problema de audiência. Talvez se fosse em outro canal desse certo, né? Sim, eu acho que Emily Owens se daria bem no... Emily Owens e Carrie Diaries se dariam bem numa ABC da vida. Porque Emily Owens é exatamente igual a Grey's Anatomy. Até os casos são iguais, porque eu tô fazendo maratona de Grey's Anatomy de novo e tem casos que são iguais. Só mudam só os draminhas da personagem principal com o caso. Mas é igual, a mesma coisa, sendo um pouquinho mais bobo. Mas é a mesma coisa. Se passasse numa ABC da vida, certeza que não ia ser cancelado assim com 12 episódios. E Carrie Diaries também não. Eu acho que o Sex and the City não assiste Carrie Diaries por passar na CW. Se passasse num outro canal, eu acredito que o pessoal até mais velho ia assistir, ia ver uma coisinha bobinha, dá pra você ver em família. O pessoal agora já tem filho, vê com filhos mais novos. Porque o que eles tratam na série é um tema meio que universal, né, cara? Todo mundo passa por aquilo. Sendo que de uma roubagem anos 80. Mas é uma pena. É uma pena mesmo. A gente já viu que nem a CW tá acreditando muito pela quantidade de projetos que a CW deu sinal verde pra produzir episódio piloto, né, pra avaliação desse ano, né? Deu. Já que o público da CW não tá aprovando, talvez eu dê uma conferida na série. Que absurdo! Você vai gostar, cara. Eu acho que você vai gostar. Você vai ver que a série é boa. Tá, ok. Mas continuando nos anos 80, então, já que a gente passou pela Nova York dos anos 80, vamos pra Virgínia dos anos 80, que é The Americans, a nova série do FX, que mostra dois agentes da KGB. Né, pra quem não sabe, que a KGB é a agência de espionagem russa, né, e eles estão infiltrados nos Estados Unidos prestando serviço pra essa agência. A série é protagonizada pela Kerry Russell, né, a eterna Felicity, e o menino lá que eu não vou lembrar o nome dele, eu sei que ele era o gay de Brothers and Sisters. Meu Deus, a Felicity! É o Brian de Brothers. Ele era o Brian, eu acho, de Brothers and Sisters. Isso, eu gostava muito de Brothers and Sisters. Ah, uma das minhas favoritas. E a série começou com um bendito de um piloto de 70 minutos que parece que nunca vai acabar. É pra desistir logo de cara. Sim, porque você pega os 70 minutos e não tem uma história assim... Porque você tem pilotos, como de uma série da NBC que a gente vai falar daqui a pouco, que ela joga 200 plots em 43 minutos. E em The Americans, você tem 70 minutos onde nada acontece. Só tem lá o sequestro do camarada lá russo que estuprou a Felicity, e só. E aquele draminha lá do menino lá que quer ser americano, que quer fazer acordo com a CIA, com a FBI, pra ganhar 3 milhões, e fica nisso. E nada acontece nos 70 minutos. Sabe, foi uma coisa que me incomodou, foi pra mim o episódio mais cansativo dessas estreias. Apesar de não ter sido ruim, eu não vou falar que é ruim, mas foi o mais cansativo de todos pra mim, foi o episódio, o piloto de The Americans. Júnior, você viu The Americans? Não vi, bom. Olha, no momento que eu vi que o piloto tinha 70 minutos, eu desisti na hora. Não tenho paciência com o piloto enorme. E todo mundo comentando que a série era ruim. Então, por que eu vou assistir uma coisa que todo mundo fala que é ruim? É, e até porque, assim, nós que somos membros da família CW, é meio complicado pegar uma série TV a cabo, né? Não, vocês são PLC, né? Eu que sou bagaceiro mesmo, né? Eu sei disso. Mas, Léo, você que é uma pessoa que analisa as coisas friamente, o que, que você achou do piloto de The Americans? Então, eu gostei, assim, eu achei que a série tem muito potencial, a trama, a espionagem, principalmente se eles inserirem, assim, mais conspiração nos próximos episódios. Mas eu também achei muito cansativo. Eu acho que os 70 minutos, pro que foi mostrado, não eram necessários. É um bom episódio, mas não é nada excelente. É. A Carolyn também passou longe disso, né, Carolyn? Não, eu não vi, gente, pra ser sincera. Essas estreias agora da mid-season, eu só vi uma, né? Então, assim, minha vida tá uma loucura, né? Mas eu vou, antes de voltar, antes de começar, né, as aulas, eu vou dar uma olhada em tudo, e inclusive nessa, eu não tenho problema com pilotos longos, né, então assim, eu só espero que não seja tipo The Killing, que é igual a Hora da Morte, nunca termina e nunca passa, né, mas assim, eu vou dar uma olhada depois, porque, não sei, de repente é boa, parece bem interessante. 70 minutos? Vamos ver o que eles fazem nesses 70 minutos. Só que não, né? O Darlan ele ficou com muito medo quando eu postei lá no... Quando eu coloquei no Twitter que tava quase desistindo de ver o piloto de 70 minutos. Que foi mesmo. Quando eu olhei, que eu abri o player, que eu vi 69 minutos, eu falei, ah, não, cara. Mas falei, mas vamos ver pela firma, né? Vamos ver pela firma. Olha, eu juro que eu tentei. Entendeu? Eu coloquei o episódio, eu olhei assim, 1h09. Aí eu falei, caramba, né? Podia, sei lá, dormir, tá comendo, sei lá, fazendo qualquer coisa, mas vou ver esse episódio. Beleza. Coloquei o episódio. E nos exatos 21 minutos, que não aconteceram nada, eu falei, chega, não dá. Não dá. Eu acho The Killing chata. Eu já vi uns episódios de The Killing, larguei também. Mas essa daí tá de parabéns. Essa tá de parabéns. E eu consegui superar a chatura de The Killing. Porque The Killing só chove. The Killing só chove e não acontece nada. Aquela mulher. Com cara de bunda o episódio todo, aquela policial de um lado pro outro. The Americans é tipo isso, sendo que nos anos 80. É, não, eu pensei, Darlan, que quando começou lá a mulherzinha seduzindo o cara, né? Preparando pra fazer um bola-gato nele, eu achei que o negócio ia avançar. Mas não. Não, então, é o que eu tô falando, nem. Cena de sexo me animou, pra você ter noção, se um piloto que tem sexo não me anima, não vai ser o resto que vai animar, cara. Não vai ser. Aí eu falei, eu não vou ver isso, porque não é pra mim a série. Eu vou ficar vendo isso de má vontade, vou me torturar, vou torturar as pessoas que eu vou ficar falando mal, as pessoas vão ficar chateadas comigo, porque quando eu falo mal mesmo. E aí eu preferi me poupar desse sofrimento. Eu falei, ah não, vamos pra próxima. Então vamos pra próxima mesmo. Vamos fazer o blocão de estreias lixo da NBC. Opa. Porque o canal pra provar série porcaria. Calma aí. Olha, ela fez série boa. Não, lá tem série boa. Inclusive, uma delas acabou essa semana. Então pronto, né? Que eu vou chorar. Não, mas... Você sabe que eu choro se não, começar a falar disso. Mas eu tô falando do que eles estão aprovando ultimamente, porque é porcaria atrás de porcaria. Eu não sei, cara. O pessoal fala que os executivos da CW têm 17, 18 anos, mas os da NBC só podem ser retardados mentais. Porque não tem condição, gente, de aprovar essas porcarias. O que acontece com a NBC? Vou explicar uma coisa pra vocês, assim, muito séria. A NBC, às vezes, realmente traz umas séries que, nossa senhora, só Jesus na causa. Mas tem umas séries da NBC que ela começa ruim. Só que ela vai ficando boa. Entendeu? Ela tem uma tendência quando ficar muito boa na segunda temporada. É uma coisa horrível que acontece, não sei o que tá neles, mas sempre na segunda temporada a série pega. Eu gosto de 30 Rock desde o começo, mas vamos admitir, a primeira temporada de 30 Rock não se compara à segunda, terceira, quarta e por aí vai. Isso é verdade, isso é verdade. Eu tô fazendo maratona de 30 Rock porque eu não assistia, né? E aí, como ia acabar, eu tô vendo assim, maratona, eu tô na quarta. Nossa, tô amando. A primeira temporada eu achava um saco. Agora eu tô amando, assim, a minha e série de comédia favorita. É a minha favorita. Mas Parks também sofreu esse problema, é né? Primeira temporada. The Office também. Um pouquinho de coragem pra engolir, né? Mas a partir da segunda o negócio fica bom. Então, isso acontece muito na NBC. Então, o que eu faço com a NBC é mais ou menos assim. Se eu vejo uma série curta, assim, a chamada e curta a premissa, o tema e tal, eu assisto a série. Eu assisto pelo menos até lá, vamos dizer assim, até episódio. Eu vou vendo o máximo que eu aguentar. Porque, assim, ela melhora. Às vezes acontece dela melhorar a partir do final da primeira ou no meado da primeira. Na segunda já vem muito boa. Então a NBC tem esse detalhe, assim. Raramente ela começa bem. Mas, sabe? Não é querer defender, não, mas é que é o costume mesmo de quando vê série de lá perceber isso. Então tá. Então vamos falar da primeira beleza que a NBC colocou no ar esse ano, que foi a querida 1600 canetas, né? Ou a 600 Pen, né? Ixi. Que é o endereço da Casa Branca. Série estrelada pelo Bill Pullman, pela Jenna Elfman e pelo gordo, que eu não sei o nome, né? Mas é, tem um gordo. Porque sempre tem que ter um gordo idiota. Que é sinônimo de idiotice é gordo, né? Porque gordo e idiotice andam juntos. Eu não entendo esse preconceito. Isso é só puta falta de sacanagem. Mas resumindo, plot da história. Bill Pullman é presidente dos Estados Unidos de novo, outra vez. Assim como ele já foi em Independence Day. Só que ele tá com a cara inchada. Ele tá com a cara inflada, Bill Pullman. E ele é casado com a Jenna Elfman, que é mais nova. E ele tem 732 filhos. Jesus. Né? Tem a menina que é certinha, né? Que tá grávida, tem essa barra. O gordo idiota, que põe fogo em tudo. E tem o casal de gêmeos, que no final do piloto a gente vai descobrir que a menininha, ela gosta da mesma menina que o irmão. E por isso teve uma barra, entendeu? Toda uma coisa, né? Uma barra de briga entre irmãos, porque os dois estão apaixonados pela mesma menina. Peraí. Ah, tá, entendi. Eu ia falar, menina também é, mas agora entendi. É, era menina. É, tem uma menina e um menino que são os filhos mais novos do presidente. Né? São... Então, peraí, os dois são apaixonados? Pela mesma menina. Ah, tá, agora eu entendi. Entendeu? A gente descobre isso no final do piloto. No final do piloto. E o piloto é simplesmente sofrível, detestável, e eles fazem sacanagem com o Brasil. Aí vai falar, não, porque você é patriota. Não, não sou patriota. Quem se importa com o Brasil? Mas se você vai sacanear o Brasil, cara, pelo menos faz um trabalho de pesquisa, pelo mínimo, pelo menos o mínimo. Porque no Brasil a gente não joga polo. A gente não sabe o que é polo. E nunca que o nosso presidente vai se chamar Henrique Feliz Natal. Não, vamos chamar. E aonde que o Brasil comete bullying com os outros países do mundo? Aonde? Aonde? Aí a gente... Não, tá errado. A gente pode cometer bullying, sim, com os outros países do mundo em relação à beleza que a gente tem aqui, eles não têm, mas em relação a pessoas mesmo, belas. Mas enfim. Ai, ai. Darlan, por favor, comente suas impressões sobre 1600 canetas. Então, essa série é uma ofensa. Assim, foram os 20 minutos mais lixo que eu já vi na minha vida. Sério, piloto de Community é melhor do que isso. Cara, é ridículo. Cara, esse Skip, que é o gordo, Cara, que cara imbecil, sério. Eu não conseguia achar a menor graça de nada que ele fazia na tela. O elenco até tem potencial de fazer coisa boa. A série poderia ser legal, mas não tem como você levar a sério o que eles fazem, entendeu? Uma coisa tão inverossímil. Esse cara, o Henrique Feliz de Natal, que é o presidente do Brasil, eu confesso que, assim, a única risada que eu dei foi ele sendo mega evil, trolando o resto do mundo. Isso daí eu achei legal. Mas, tirando isso, eu não... Sei lá, eu não entendo quem é o ser que aprovou esse piloto que deixou começar a gravação dessa coisa. Eu acho que só gravaram só por causa do Puma mesmo, cara, porque eu não consigo entender. Ah, não. Léo... A NBC conseguiu superar de todas as besteiras que ela já fez na vida com essa aposta. É muito ruim. Léo... É muito ruim. A gente tem que ver pra falar mal, então. Então veja, porque é terrível, ruim. Terrível. Léo, faça seu comentário sobre 1.600 canetas. Ah, então, eu vi os dois episódios, até dei outra bravo chance. Bravo você, bravo, hein, bravo. Ah, vi os dois primeiros. Assim, eu acho que o primeiro me fez dar até uma risadinha, assim, mas o segundo não me fez rir nenhuma vez. E eu acho que essa questão do Brasil, se eles pelo menos usassem isso pra fazer piadas boas, mas não, eles fazem piadas bobas e sem graça. Não, eu não sei por que eles investem dinheiro nisso e não investem dinheiro pra colocar a community em um dia melhor. É verdade, é verdade. Mas assim, Carolyn, assista pra falar mal, porque é ruim demais, é ruim demais. São 20 minutos intermináveis, é inacreditável como demora a passar. Eu vou ver então, porque né, preciso de alguma coisa pra falar mal. Não tô falando mal de nada ultimamente. Dá uma olhada. Mas vamos lá então, né? Porque a NBC não para por aí. Quer começar a fazer merda, vamos fazer merda até o final. E a segunda dessas porcarias atende pelo nome de Deception, né? Que era muito conhecida nos pilotos do ano passado como Infamous. Pra quem não sabe o plot dessa maravilhosa série, a menina lá, a Paris Hilton da família lá, que é a Vivian Bowers, a menina, né, praticamente Christiane F., drogada e prostituída, ela tinha problemas com droga, com bebida, essa mulher parece morta. E ela era, tipo, melhor amiga de uma policial, que ela é tão carismática, Joana... Ah, lembrei, olha só, lembrei o nome dela, que da outra vez eu não lembrei. Da outra vez eu não lembrei o nome dela de jeito, maneira nenhum, não lembrava. Mas vou até falar pra não esquecer. Ela era a melhor amiga, né, BFF Forever da Joana, que trabalha pro FBI. E assim... começam a jogar vários plots na sua cara de que elas eram melhores amigas, que o irmão mais novo pode ter matado ela com um soco na cara porque ele tem um anel com as estrelas, que o pai não gostava. E aí tem a mãe, que acho que não é mãe, que é madrasta, que é mais nova do que a mulher que morreu, sabe? Uma loucura. E eles vão cuspindo na sua cara e você ainda tem Vitor Garber e Tate Donovan mais canastras do que nunca. E aquela protagonista que é terrível. Meu Deus, como essa mulher é ruim, essa Joana. Mas assim, eu detestei desse piloto. E pra mim ele foi uma completa decepção. E eu já não queria gostar. Eu tinha visto o promo e já tinha achado horrível. Mas assim, eu me prestei a assistir os 42 minutos desse piloto. E cara, foi muito ruim. Foi muito ruim. Aí o pessoal falou, não, é a revenge da NBC. Cara, aonde, né? Pra aonde? Ser a revenge, cara... Muita gente fala que o piloto de Revenge é ruim, realmente ele tem muitas falhas, o piloto de Revenge. Mas o piloto de Revenge ainda é 10 vezes melhor do que o piloto de Deception. Porque tem uma protagonista fraca, uma trama que, assim, a audiência tá pífia, vai ser cancelada, fato. Mas, cara, eu não via um futuro pra essa trama. Porque eu ainda me torturei assistindo o segundo episódio. E eles continuaram jogando mais plot na sua cara, e a cada episódio eles faziam assim, ó, agora é o pai... Agora é o irmão que matou. Agora é a mãe. E, cara, não tem como essa trama se sustentar no ar por muito tempo. Não tem, fato. Se fosse boa. Mas como é ruim, a cada semana só cai a audiência. E a NBC deve exibir todos os episódios. Ou não, né? Vide aí The Cape, que não teve seus episódios finais exibidos. Foi jogado pra internet. E eu acho que nunca saberemos quem matou Vivian Bowers. A não ser que a série passe no SBT e Iris Abravanel escreva o final. Como ela fez com Reunion, né? Que Iris Abravanel escreveu o final e o Brasil é o único lugar no mundo que Reunion tem um final. Tem essa barra, tem essa barra. É capaz de Iris Abravanel dizer quem matou Vivian Bauer, se a série chegar no SBT, né? É, cara. Porque, assim, até fazer uma aspas pro assunto, não tem nada a ver. Eu estava aqui zapeando pelas madrugadas e o SBT teve a pachorra de comprar aquela série maravilhosa, estrelada pelo menino Sucre de Prison Break, aquela que ele vicia de traveco, Work It. Né? Não sei se vocês chegaram a assistir esse lixo. Work Passei It. Longe. Né? Não assisti isso. A série foi cancelada com 2 episódios, o SBT comprou e colocou o belíssimo nome de, abre aspas, De Saia Justa, fecha aspas. Tá? O SBT está exibindo essa maravilha nas madrugadas do seu canal. Cara. SBT é muito criativo, né? Não, o Silvio é excelente. Ah, gente, é madrugada, né? O pessoal já tá mais pra lá do que pra cá. Tranquilo. Mas assim, o Carol, desse plot maravilhoso de Deception que eu te contei, você acha que vale a pena você investir o seu tempo nessa maravilha, essa delícia? Olha, vale a pena pra eu falar mal. Como eu disse, tá faltando coisa pra eu falar mal, porque ultimamente eu tô só nas minhas que eu já vejo mesmo, não tô vendo nada de novo. Mas assim, vale ou não vale, né? O legal é você ver pra ter o que comentar. Eu não posso falar muito sem ter eu mesma visto e ter uma opinião formada. Mas pelo que você falou, é uma porcaria. Sim, é uma porcaria. Eu não vou falar 100% porque eu tenho que ver primeiro. Mas assim, é meio tenso, né, essa coisa de misturar plot. Não é nem a questão de misturar plot. É a questão de saber misturar. Exatamente, exatamente. Então, assim, tem gente que não nasceu pra isso e a pessoa tem que se tocar, né? Tem gente que já nasceu pra isso e pode fazer. Só acho que na hora do roteirista se tocar. Então, Tina Fey, quando é que você vai sumir a NBC? Ai, ai, meu Deus do céu. Mas o Léo gostou de Deception, né, Léo? Oh, gostei bem longe de mim. Você viu o piloto dessa delícia, Léo? Eu vi o piloto. Eu achei assim uma... Eles ficam inserindo um monte de subtramas aí, de plots. Uns flashbacks assim muito desnecessários. E parece uma novela ruim. Sim. Foi isso que eu consegui concluir. Mas assim, eu esqueci de falar, né? Porque a irmã mais nova da falecida é, na verdade, filha dela, né? Bom na cara de toda a sociedade que nunca viu isso em lugar nenhum, né? Super, super original esse plot. Darlan! Gente, Usurpadora tá reprisando aí pela 9ª vez. Bem melhor ver Usurpadora do que ver essa bosta. Tipo, Deception é tudo que você já viu requentado e pior. Mas olha, a Usurpadora é melhor do que muita coisa pra ele. Eu tô dizendo. Pra você ver essas porcarias que a NBC tá colocando no ar esse ano. Não, cara, só a NBC coloca porcaria no ar, não, hein? Esse bloco em especial a gente tá homenageando a NBC, mas também tem outras porcarias. Venhamos, convenhamos que a CW também, né? Você, por favor, você pode deixar a CW fora disso? Porque a CW, mas até agora, a gente fez séries maravilhosas nessa temporada. Até agora, a gente não falou de nenhuma série ruim da CW. Todas que a gente falou, a gente elogiou. Eu quis dizer séries que a CW já tá no ar, então... Enfim, né? A gente falou de Emily Owens e de Carrie Diaries. Aí, as duas são ótimas. Verdade. Enfim, Deception é tudo que você já viu, requentado e pior. A trama, ela fica se repetindo... Se você já viu qualquer série de investigação policial, tipo Reunion, aquela outra que a gente falou há pouco tempo, The Killing, Twin Peaks, é a mesma coisa. A mulher morreu, quem matou ela? É todo episódio, já foi fulano. Ah, será que foi? Ah, foi o citano, ah, foi o pai, ah, foi a mãe, ah, foi a filha que na verdade é a irmã. Ah, foi a... Sabe? E a protagonista é totalmente sem sal, os atores são horríveis. São horríveis, nenhum deles convence, exceto o pai da Marissa, que eu esqueci o nome agora. Tate Donovan. Até porque ele já tem cara de sete, né, cara? Exatamente. Ele foi o único que me deixou assim em dúvida. Mas é porque ele é um bom ator, ele fez Damage, o cara é bom. Só tá. Cadê o azar? É porque quando o texto é bom, cara, ajuda o ator, né? Mas o texto ruim claro, daquele. claro. Mas ele deu azar de cair numa série ruim. Mas ele é bom. Então ele meio que me deu uma convencida. Eu fiquei meio em dúvida. Pô, pode ser esse cara mesmo, pela historinha que passou dele e tudo mais. Mas o restante, a protagonista sabe fazer bico. Ela faz um bico assim, meio estranho. E cara, tipo... E outra coisa que eu não entendi. A mulher, ela sumiu. Ela ficou há 10 anos fora da casa. Aí ela aparece do nada. E ninguém... A menina morreu, ela aparece do nada. Aí convidam ela pra morar lá de novo. E ninguém desconfia. Ela fica se enfiando nos quartos, sumindo. Um cara morre lá no final do primeiro episódio. O carro do cara cai no lago, a mulher tá junto. Ninguém desconfia dela. Não, né? Sabe, as pessoas não estão observando que tem alguma coisa estranha acontecendo. Sabe, as motivações dos personagens são muito estranhas, ninguém entende. Eles lançaram um bando de plot avulso e não se preocuparam em explicar a motivação dos personagens. Eles podem explicar depois, mas para um piloto, eu não senti nenhuma vontade de continuar. Eu me senti sendo enrolado durante 45 minutos. Aí você falou em comparação de Revenge com ela. Revenge, o piloto pode ter sido mais ou menos, mas pelo menos no piloto, se você visse o piloto, você entendia tudo que você precisava. Exatamente, sabia, te apresenta a personagem, vingança, a trama. E a menina sofreu, que o pai dela foi incriminado injustamente, você sabia de tudo. Esse piloto não, você sabe que a mulher morreu e que ela voltou para poder investigar. Mas a motivação de todo mundo você não entende. Aí eu falei, ah, não vou ver isso. É. Não, não vai me prender, não vale a pena. Bem, mas como o melhor sempre fica pro final, a última estreia da NBC, por enquanto, na mid-season, é uma beleza. Nossa, cara, acho que esse ainda consegue ser pior que Deception, que é Do No Harm, né? A versão moderna de O Médico e o Monstro. É, eu gostei tanto da série que eu não lembro... Eu acho que o protagonista é o Jason, né? Jason Cole, se eu não me engano. E o alter ego mega evil dele é o Ian, acho que é isso mesmo. Que tem o Jason, que é um neurocirurgião brilhante, né, maravilhoso. Sempre tem que ter um sinistrão nas séries atualmente. Só que este bendito desse homem tem transtorno de personalidade. Só que diferente de United States of Tara, que quando era uma coisa assim, alguma emoção muito forte que trazia o alter ego pra fora... Esse alter ego, olha que interessante, ele tem hora pra chegar e hora pra ir embora. Ele chega às 8h25 da noite e vai embora às 8h25 da manhã. Ou seja, não faz sentido, não faz sentido. E esse bendito desse homem passa 5 anos tomando uma droga, que quando dá 8h24 ele pá, desmaia. Quando é 8h25 ele acorda. E aí um dia essa droga simplesmente não faz mais efeito. E na metade do episódio você descobre que... Se ele tomar... Ai, meu Deus. Penicilina, ele apaga também. Ou seja, esse cara tá injetando essa droga, sendo que ele podia injetar penicilina nele. E aí ele começa a conversar com o alter ego dele através de conversas, falando assim... Ah, não. Porque você vai ficar livre agora. Nós seremos melhores amigos. Você pode aproveitar a night. E quando o alter ego Mega Evil sai... Esse homem transa com 932 mulheres ao mesmo tempo. E uau, ele é gato. Quando o outro... Não, o cara é feio. O protagonista é feio para caramba. Ah, poxa. Pensa num homem nojento. É o protagonista de Do No Harm. Ele é feio. E aí, quando o bonzinho acorda, ele acorda com uma cara de nojo. Que ele acordou do lado das mulheres. Aí manda fazer exame de DST. É uma loucura. E aí tem uma hora que esse homem foge para um hotel, Carol. Qual é a série? Ele foge pra um hotel. Sim. E faz o quê? Ele simplesmente pede pro cara do... O gerente do hotel. Manda carteira, manda celular, manda tudo. Só esquece de mandar o telefone da médica vagaba. Porque tem a médica vagaba, né? Que quer entender. É lá, super amiga, super afim, né? Aí o Mega Evil vai lá e quase estrompa ela. E ela fica com medo. Bum na cara de todo mundo. E a gente descobre que esse homem... Ele foi casado, né? E o alter ego Mega Evil dele batia na mulher e eles têm um filho. Sabe? Resumindo, uma porcaria, passe longe, não gaste seu tempo. Do No Harm é agora muito ruim. Agora eu lembrei qual é a série. E o melhor, pra você ficar feliz, a série estreou com 3.5 de audiência e 0.9 de demo. Pra, assim, pra, em termos de comparação... Ela já tá cancelada. É, em termos de comparação, quero, pra você ter uma ideia. Em termos de comparação, a estreia de Do No Harm fez 0.9 de demo. O episódio inédito de The Vampire Diaries fez 1.7 de demo. Ou seja, um abraço, não. Dr. Jason Cole. Até não. A próxima. Mas não vem falando que The Vampire Diaries tá boa, não. Não, tá? Eu não vejo The Vampire Diaries e eu não curto The Vampire Diaries. Nem eu. É alguma coisa que eu gosto. Olha, eu tô gostando mais de você agora. Eu não curto The Vampire Diaries. Acho chata demais. Né? Não, mas assim, do No Harm, você falou, aí eu, né, você falou do protagonista, eu fui dar uma olhada pra relembrar. Eu vi a chamada da série. E na chamada eu já tenho uma ideia de que é bem ruim. Assim, eu vi a chamada, né, eu falei, pô, se souberem trabalhar, dá uma coisa legal, só que não cheguei a ter tanto interesse, assim, sabe? Acho que... não sei, não me agradou muito não. Assim, a chamada não me agradou muito. Ai, ai. Não chamou minha atenção. Léo, o que você achou desse maravilhoso Magic e o Monstro da NBC? É, do No Harm, eu também achei muito estranho esse negócio dele ter hora pra chegar, hora pra sair, muito, muito bobo. Pra mim, o único momento que eu gostei no episódio foi na hora que ele fica loucão, lá o alter ego dele, e vai lá e vai fazer a cirurgia. Ah, tá. Não, e pra você ver, até aí é um momento babaca do episódio. Porque ele fala assim, ah não, vou chegar lá, vou sacanear na operação. Meu irmão, se ele quer sacanear, ele mete o bisturi no pescoço de qualquer pessoa. Não fica esperando pra ir lá, ai, vou operar, vou fazer merda na cabeça da pessoa. Meu irmão, sai lá, mete o bisturi, quebra tudo, sacaneia o cara. Mas não... Ele vai botar o dedo no negócio pra poder medir a glicose. Ah, não, não dá, tá errado. Tá errado, pode continuar. Exatamente, quando esse é o melhor momento é porque alguma coisa tá errada, né? É verdade, cara, não faz sentido esse episódio. É bem ruim, e se você não tentou ver, não veja. Darlan, do No Harm. Tô seguindo seu conselho, não tentei ver, não vou ver. Meu Deus. Passei longe. Eu vi a promo, falei, não vou ver isso. Não tem condição nenhuma. E agora, ouvindo você contar esse plot aí da glicose alta, que tem hora pra chegar, hora pra sair, eu falei, gente, ainda bem, obrigado Deus, que eu não vi isso. Ai, você ai, meu muito Deus. Mas vamos falar do novo produto da Griffe Allan Ball agora, que é Banshee. A nova série original. É, ele é o produtor executivo, Alan Ball, produtor executivo. Alguém falou pra eu ver a série, acho que foi o Rafael, só que não deu tempo, então... Assim, Banshee é a nova série do Cinemax, que mostra a história do... A gente não sabe o nome dele, né? Ele fica depois conhecendo ele como Lucas Hood, que é simplesmente, segundo a sinopse da série, o bandido mais sensacional, fodástico, ultra, mega, supremo dos Estados Unidos... E que ele roubou uns diamantes de um mafioso chamado Rabbit. E esse homem passa 15 anos preso. Quando ele sai da cadeia, ele vai procurar o amor de sua vida, né? Que agora eu não vou lembrar o nome da mulher. Né? Léo, qual é o nome da mulher? Eu? É Carrie, né? Carrie. Ele vai atrás dessa mulher. Essa mulher tá morando nessa cidade, Banshee, que é uma cidade Amish, né? E esse homem chega lá. E ele encontra com o xerife que iria assumir o departamento da cidade. E esse xerife morre lá. E o que acontece? Esse cara que era bandido acaba virando mocinho, né? E, ai, meu Deus. E vira o xerife da cidade de Banshee. Mas você vê coisas mega absurdas nesse piloto. Tipo, a hora da luta lá, onde os malfeitores entram no bar pra lutar com o xerife, cara, ele mata o xerife, ele mata um dos bandidos enfiando um vidro de pimenta dentro da goela do cara. Não. O xerife leva um tiro na mão e faz um rombo gigante na mão dele. E ainda tem aquela cena maravilhosa que o Cinemax usa para promover a Strike Back, né? Que tem Strike Back gigante colado no ônibus, e esse ônibus trumpica, cai, e vem correndo atrás desse tal, desse Lucas Hood, como se não houvesse amanhã. É uma loucura esse episódio, esse piloto. Mas assim, sabe qual o episódio, o personagem que eu mais gostei desse piloto? Foi lá o Job. Eu gostei muito do Job. Eu só não sei qual vai ser a função dele na série daqui pra frente. A gente já assistiu três episódios de Banshee. Né? que teve aí, foi... E a gente tem foi esses três episódios, e a gente conhece lá o Kai Proctor, que é o grande vilão da série pra mim, porque o Rabbit pra mim ainda não é o vilão. Mas o Kai Proctor, que é um cara que tem cara de bonzinho, é filho de um Amish e é Mega Evil Supremo, comanda tudo, comanda a Rave, comanda açougue, comanda tudo, cara. Cara, uau! É, e ele tenta comprar todos os xerifes de Banshee, né? Só que Lucas Hood não está à venda, né? E essa... Que agora ele aceitou Jesus. Exatamente! E assim, essa série, o Léo que falou que ele assistiu, eu falei, Léo, você não podia assistir essa série, por quê? Tem umas cenas de sacanagem que elas são inacreditáveis. Tem uma cena de boca na esfirra que é uma loucura. Verdade, né? Gente, é tipo, não. É um pornô muito agressivo, o homem com a boca na esfirra da mulher. Uma loucura. Cara, nem a Manoelle tinha cenas tão explícitas. Porque a Manoelle ficava só com a carinha assim, olhando pra câmera. Mas ali, o bicho pegou. Ainda bem que você avisou antes de eu ver, né? Imagina, eu tô vendo isso na sala. Não pode, não pode ver na sala, nem perto de mamãe, vovó, não pode. Tem que ver sozinho porque é aggressive. Darlan, suas impressões sobre o piloto de Banshee? Então, Banshee, eu só vi o piloto de Banshee até agora, apesar de eu vi metade do segundo. Eu adorei, achei muito boa. Eu não conhecia nenhum ator da série, nem o Cinemax, não sabia nem que o Cinemax fazia a série. Eu adorei, achei era muito interessante. Gostei dos personagens. O Negão. Qual é o nome do Negão que você falou? Que tá lá no bar? Ah, eu. É Ray, eu acho. Adorei esse cara, achei o personagem dele muito bom, muito carismático. Gostei do protagonista, do Lucas Hood. O vilão também, o Proctor, eu achei muito legal. Achei que dá pra expandir bem o fato dele comandar a cidade toda e meio ser um mafioso, entre aspas, e comprar a polícia, comprar até os próprios moradores dali, né? Ô Darlan, o que foi aquela cena em que ele soca a cara do comparsa dele até o dente entrar na pele dele, cara? Não, e ele fala ainda, bota os dentes dentro da boca e vai embora. Exatamente. Aí o cara levanta ele, eu mandei tu pegar o dente e botar na boca. E assim, Darlan, eu vou antecipar pra você. O episódio 3, cara, é muito sinistro o episódio 3. Muito sinistro. Mas sabe o que eu mais gostei, Banshee? É porque eu sou muito fã de 24 horas. Sim. Sou muito fã. É a minha série favorita de todos os tempos. Eu também! Toca aqui, high five. High five. Cara, eu vi coisas tão absurdas que só Jack Bauer faria. Tipo, pegar um vidro de pimenta e tacar o vidro. Não é abrir o vidro e tacar a pimenta dentro. É pegar o vidro mesmo inteiro e enfiar de uma vez na goela do cara. Isso foi demais. Eu bati palma na hora. Sem contar aquela parte que aquele amigo dele, que é... Eu acho que ele é travesti, que trabalha num salão de cabeleireiro. É o Job. Que é o Job, que os caras chegam lá pra poder interrogar ele. Putz, isso é muito bom também. Tipo, ele sai... Não, peraí, vou pegar o arquivo. Ele sai, tipo, só vira, assim, a paradinha e explode o salão dele todo. Eu achei muito bom, achei muito... Eles não têm medo de fazer nada, entendeu, cara? Eles matam quem tem que matar, a história corre. Eu só achei muito nada a ver o cara ser o criminoso mais fodão da história dos Estados Unidos virar xerife, ninguém perceber. Principalmente o tal do Proctor, né, que é tão mega nível e tão conhece tudo. Ele deveria, tipo, ficar, ir lá checar o cara, sei lá, Google Imagens, não sei. Não é, tira cara. Tira uma foto dele e bota lá, não sei, deve ter um programa que faz isso, reconhecimento facial, pra achar, pra ver se ele é mesmo quem ele tá dizendo que é, apesar do cara ter trocado a identidade dele. Mas a gente releva, porque eu gostei tanto do piloto que esses pontos menores eu ignoro, não tem problema nenhum, a gente é muito boa mesmo. Ai. É a minha série favorita, assim, das que estrearam agora, vou acompanhar com certeza. Que legal. Léo, o que você achou do piloto de Ponti? Então, eu gostei, eu achei que tem umas cenas de ação bem, bem legais. O protagonista também é muito bem apresentado, a ambientação ali, né, da cidade. Achei que tem alguns problemas, né, tem que melhorar em alguns pontos. Mas, assim, eu ainda não vi o segundo episódio, mas eu vou dar mais uma chance, sim. Achei bem interessante. Agora você pode seguir, porque, assim... não tem mais cenas de esfirra e bocas na esfirra, não tem, tá? Tá mais light agora. Cortaram a melhor parte? Não, agora tem cenas de sexo, mas é só aquela coisa, parece a bundinha e só, né? Bundinha, parece bundinho, os peitinhos, mas é normal da TV a cabo, mas não é a cena agressiva igual, fica do piloto que é agressiva pra caramba, uma loucura. Mas, assim, Carol, você ficou animada pra ver essa beleza de Banshee? Fiquei animada, poxa, tem bastante sangue, né? Então isso anima qualquer um. E o protagonista é um bom protagonista. Bom em qual sentido? Nos dois sentidos. Melhor ainda. Não, mas assim, a série parece ser realmente boa, parece ser interessante. Com alguns exageros, é claro, mas ninguém aqui fica vendo Jornal Nacional, CNN, então o exagero faz parte. Eu fiquei curiosa pela série, desde que o Rafael falou, até porque o Rafael tem um gosto legal, curte umas coisas que são boas. E depois que você falou, fiquei mais ainda, até porque eu sinto um pouco de falta disso, de uma série com bastante ação e tudo mais. Eu não assisti a 24 horas, né, gente? Eu não assisti essa série e até hoje eu admito não ter interesse, mas em Banshee eu fiquei interessada. Júnior, você não viu, mas você quer ver Esfirra na Boca, a Boca na Esfirra? Então, eu vi o piloto de Banshee e não gostei. Nem na Boca na Esfirra, Esfirra na Boca? Nem na Boca da Esfirra na Boca. Não achei piloto terrível. Eu demorei acho que 2 horas pra terminar de assistir. Mas vocês comentando o resto do episódio, quem sabe eu vou baixar o resto pra ver se eu consigo gostar dessa série. Que realmente, eu achei o piloto terrível, nossa... Ai, ai. Então, vamos para a última das estreias dessa primeira parte, né? Que foi a nova série da Fox, protagonizada por Kevin Bacon. Melhor série! É, The Following chegou aí e fez bonito na audiência, né? Mais de 10 milhões, mais de 3 pontos na demo e no segundo episódio... subiu ainda mais, fez 3.3 na demo, números que a Fox não via há tempos, né? Não via desde a época das temporadas memoráveis de House. Até porque a Doutora da Máfia não foi um sucesso, né? Mas, pra quem não sabe, o plot de The Following, a gente tem o Joe Carroll, que é um professor de literatura, que se torna um psicopata. Ele é interpretado pelo James Purefoy, que foi o Marco Antônio em Roma. E ele se tornou um serial killer e foi preso pelo Kevin Bacon. E depois de 15 anos, esse moço, sai da cadeia para continuar o que ele tinha começado e fazer um joguinho de gato e rato com o Kevin Bacon. Só que, dessa vez, ele não está alone. Por quê? Ele está recrutando todos os psicopatas que existem nos Estados Unidos e que gostam da obra dele. E aí começa essa brincadeira, e assim, eu achei o piloto de The Following muito legal, tem as suas falhas, tem os seus defeitos, mas ainda assim, foi um bom piloto, pra mim, um piloto nota 8. E finalmente chegou o momento que nós vamos ouvir a Carol falar, então Carol, fale sobre The Following. Gente, eu acabei de assistir The Following, então tô assim, os nervos com a flor da pele. Eu achei fantástica, nossa, ainda mais que eu acabei de perder uma série maravilhosa, perfeita, que nunca vai se comparar a nada, e a Fox me trouxe uma série que, de certa forma, pode preencher só um pouquinho vazio, porque o restante do vazio vai continuar vazio. Mas assim, eu adorei The Following, adorei o piloto, fiquei fascinada, até porque eu gosto muito desse jogo de um psicopata com o seu agente, né, com o seu investigador. Então, assim, eu adoro esse jogo. E principalmente a cena final, quando ele tá lá no trequinho lá, né? Que eu esqueci, na sala de interrogatório. E ele começa a falar pro personagem do Kevin Bacon, né? O Hardy. Ele começa a falar do novo livro dele, né? Lógico que ele fala de tudo de uma forma de fala do livro, mas querendo dizer o que ele vai fazer. Então, isso foi fantástico. Que diálogo fantástico. O roteiro bem, bem escrito, a produção da série também é boa. E eu achei assim, The Following fantástica. Eu adorei. Eu acho que tem muita chance de fazer sucesso. Muita chance de trazer uma primeira temporada muito boa. A questão é que a premissa, né, o tema da primeira temporada não é uma coisa que existe, pelo menos na minha visão, uma possibilidade de se seguir durante muito, muito tempo. Até porque não dá, né? Até porque não tem psicopatas o suficiente pra isso, né? Exatamente. Mas eu acho que dá pra uma temporada muito boa, se eles continuarem nesse ritmo e só melhorando. Acho que dá pra trazer algo muito bom, porque, nossa, eu fiquei fascinada. Eu lembro que eu tava vendo a série, eu já tava amando, mas no diálogo final, eu quase bati palmas pro ator que faz o psicopata, é o James, né? Isso, James Purfoy. Eu quase bati palma pro James, porque, tipo, uau, que linda aquela cena. Tudo que ele disse ali. Lógico que ele interpretou de uma forma muito boa o que os roteiristas fizeram de uma forma excelente. Então, assim, o Carol, né? Isso. O Carol, que é o psicopata, fantástico. A mente dele é uma coisa fascinante. Toda essa fascinação, essa fanzice dele, né? Não é nem fanzice, esse fanatismo mesmo dele pelo escritor, é o Paul, né? Isso. Pelo escritor. Então, assim, é muito, muito boa. E o Harry, como ele mesmo disse, o herói que tá quebrado, né? Acabou falhando. E agora vai ter que se reerguer ou é o Joe, né, que vai morrer. Pra mim, assim, é uma questão de meio velho oeste, sabe, é você. E toda essa situação, essa coisa do envolvimento dele com a Claire e por aí vai. Nossa, achei fantástico, sério, assim, muito bem construída. E os personagens, são personagens que você consegue coitar, inclusive do psicopata, porque ele faz um personagem bom, é aquele personagem que você odeia, mas gosta. Uma Cersei da vida, né? Mas, assim, nossa, cara, eu tô meio fascinada quando falam. Eu gostei muito, achei que eu vi gente falando, nossa, não tô animada pra ver, não sei o quê. Eu fiquei, poxa, será que vai ser boa? Será que vai ser boa? Aí, daqui a pouco, só vi as pessoas falando bem, fiquei curiosa. Eu vi que hoje eu estaria aqui, eu falei, não, vou assistir então, porque eu tenho que falar de alguma coisa estranha. E se fosse pra assistir alguma coisa, eu vou assistir The Following, claro. E quando eu assisti, poxa, eu acho que todo mundo deve assistir The Following. Todo mundo que curte essa vibe, essas séries com essa premissa de premissa policial, psicopata, um pouco com suspense e tal, eu acho que o pessoal que curte Serial Killer tem que assistir, porque é fantástica. É, assim, Titio Kevin Williamson que tá produzindo, roteirizando, escrevendo, só não dirige. E assim, eu assisti o segundo episódio, tenho certeza que o Léo e o Darlan também assistiram o segundo episódio. E a estrutura do segundo episódio foi basicamente a mesma do primeiro episódio. Não teve alteração. Foi a mesma coisa. E isso me incomodou um pouco no segundo episódio. Tanto que de 8 eu baixei a minha nota pra 7. E eu tenho medo do rumo que a série pode tomar. Ela pode ser muito boa, pode ficar muito boa, mas, assim, se ficar nessa coisa, vamos apresentar o maníaco da semana, o Kevin Bacon resolve a situação, e no final ele troca uma ideia com o Carol, isso vai dar meio que uma cansada. Assim, eu gostei muito da menina, a Emma, né, que é a babá, a gente conhece um pouco mais dela no segundo episódio, e eu não sei se o Léo teve essa mesma impressão que eu tive. Esse diálogo do piloto do Hardy com Carol, muito parecido com Batman com Coringa em Cavaleiro das Trevas. Muito. Nossa, agora que você tá falando, eu tô começando a pensar nisso. Muito parecido. Tem boa semelhança. Entendeu? É muito parecido. É bem parecido. E assim, eu não sei por quanto tempo a série pode se sustentar com essa premissa. Eu achei que o plot da temporada seria o sequestro do filho do Carol. Mas no segundo episódio eles não estão. Já foi resolvido? Não, no segundo episódio eles simplesmente esquecem que o menino foi sequestrado. Porque em nenhum momento isso é citado. Em nenhum momento. Que o filho. Olha, vamos considerar também que tá no segundo episódio. Olha, eu fazendo a defesa, né? Eu não vi ainda, tá? Óbvio. Mas assim, devemos considerar também que eu ainda acho. Eles ainda estão apresentando personagens, né? Não, se for bem, você conheceu o Carol, conheceu o Hardy, aí conheceu os primeiros seguidores dele, né, que é o policial gordinho, o casal de gays que não é gay e a babá. No segundo episódio você conhece um pouco mais do feedback da babá. E provavelmente você vai conhecer ao longo desses 15 episódios da temporada mais um pouco desses malucos e alguns outros. Porque no segundo episódio a gente ouve eles mencionarem um tal do Rick, que ele tá mascarado com a máscara do Alan Poe o tempo inteiro. Mas eu tenho dois medos. Deles não conseguirem sustentar a premissa, da premissa ficar engessada, a estrutura da série ficar engessada, ou então virar um procedural, o maluco da semana. Eu tenho medo. Eu tenho medo disso. Então, oremos para que isso não aconteça, porque a série tem chance de fazer um sucesso, de conseguir uma coisa boa, de crescer. Se continuar nessa, é que vai estragar. Eu me interessei muito pela babá, eu não sei porquê, assim, o jeito do personagem chamou muita atenção. No segundo episódio você vai gostar muito mais dela. Muito mais. Ah, verdade. Muito mais. Léo! Olha só, você... Oi, pode falar, Darlan. Ah, não. Pode falar com o Léo primeiro, tem problema. Não, pode falar as suas impressões sobre The Following. Não, eu discordo de você, cara. Achei a série ótima. Achei que a série tem bastante potencial. Gostei muito mais do psicopata do que do principal. Eu acho que tem um probleminha com o ator principal, que eu acho ele meio sem graça, mas gostei muito do psicopata. Tipo, ou então eu tenho um problema, né, que gosto sempre mais dos psicopatas. E o segundo episódio eu achei muito bom. Achei até melhor do que o outro, cara. É? Não entendi o que você achou que tava. Assim, eu não acho que é ruim eles repetirem o mesmo modelo de episódio piloto. É como se fosse mesmo, não um procedural. Tem uma história toda ali por trás que tem continuidade. Mas eu acho que esse de ter um psicopata e você conhece o psicopata, no final aí o Kevin Bacon, né? Que é o nome do principal. É. Ele vai pro cara, né? No final ele chega lá e conversa com o Carol. Eu não acho ruim. Se a série estiver me dando. Eu tomei susto no segundo episódio. Eu fiquei nervoso, eu fiquei tenso. Queria saber o que estava acontecendo. Coisas que no piloto eu não fiquei tanto, entendeu? Eu sabia que estava rolando uma parada maior ali por trás, mas não me surpreendeu. No final, a babá sequestrou mesmo, porque eu tinha dado um pouco estranho no início e tudo mais. E o casal de gay também, eu tinha achado eles muito bonzinhos com a menina de Lois, com a Sharon de Lois. E aí eu gostei muito mais do segundo do que do primeiro. E pra mim isso é ótimo. Eu tô muito empolgado. Essa série e Banshee são as duas, assim, pra continuar assistindo. Eu achei que Shannon ia ficar viva, sabia? Então, isso foi ótimo. Adorei que ela morreu. Porque me surpreendeu muito. Porque eu achei que ela fosse ser uma personagem que fosse uma continuidade na temporada, que o Kevin Bacon ia ficar protegendo ela, que ia ficar meio um joguinho de gato e rato. Uhum. O cara ia tentando matar. Eu não imaginei que ele fosse ser preso logo no primeiro episódio de novo e que isso fosse fazer parte do plano dele. Eu pensei que fosse durar um pouquinho mais. A série me surpreendeu, então achei isso ótimo. Não caiu no óbvio, entendeu? Não, assim, algumas coisas me incomodaram desse piloto e do segundo episódio. O que que foi? Aquele gordo, cara, o gordo é o gordo mais ágil que eu já vi na minha vida, porque ele fez um bagulho estilo Homem-Aranha pra entrar dentro da casa da mulher. Gente, mas por que gordo sempre tem que ser bobão e lerdo? Não, gordo pode ser ágil também, cara. E aí você tem o fato lá que, tipo, entra a mulher do Carol na sala e, tipo, Kevin Bacon quebrou os três dedos da mão dele e ele enforca a mulher com a mão que tá quebrada. Oi? Como assim? E aí, você bota uma mulher você bota uma mulher sozinha na sala com um psicopata e não bota nenhum guarda. Aí, quando entra o Kevin Bacon, entra 732 guardas pra poder ficar seguindo ele. E fora que tem a polícia mais imbecil do universo, essa... Tá todo mundo lá, não sei o quê, mó viagem. Aí o Kevin Bacon chega. Não, vocês estão aí tomando café, não pode, vão ficar atentos, não sei o quê, entendeu? E ele sai pra tomar um café. Oi? Como assim? Vamos te falar. Toda série tem clichê e tem esses furinhos, entendeu? Mas isso não me incomoda no resultado final da história. Isso não me incomoda. Me incomoda mesmo. A única coisa que me incomodou um pouco é aquela policial que é minha parceira do Kevin Bacon, que é chata demais. Fica, mas por que você vai falar sozinho? Ah, mas por que não sei o quê? Deixa o cara, cara. O cara tá resolvendo o que tem competente e não consigo fazer. Deixa ele trabalhar. Mas tanto que mudaram, né, ela no segundo episódio, né? Não, graças a Deus. Essa essa infeliz é tipo aquele negão lá que morreu em Damages, o chefe da Carrie. Sim. Só empacava a merda da investigação. Sim. Cara, não serve pra nada, fica empacando, deixa a pessoa trabalhar em paz. Se tá resolvendo o crime, deixa ele, cara. Aí fica questionando os métodos do cara, sabe? Isso daí me incomoda um pouco em série policial, mas nada que prejudique o resultado final. Oh, e outra coisa. Eu gostei bastante. E outra coisa, no segundo episódio tem a cena lá que eles estão lá na casa da Emma e eles acham o corpo da mãe da Emma, né? E aí lá o menino Homem de Gelo olha pro corpo e fala, ela está morta há um bom tempo. Claro, a mulher está decomposta, só tem os ossos praticamente. Sério que você precisa me dizer que a mulher está morta há um bom tempo? Sério, não mete essa, né? Mas assim, eu relevo, porque... Olha, Brennan diria que existe a possibilidade de estar dessa forma e estar morta há pouco tempo. Ah, não, mas a gente não tá falando de bom. A gente tá falando de tio Kevin Williamson, o responsável por The Vampire Diaries. A gente tá falando de Ai, meu Kevin Deus, Williamson. Aí a gente esquece essa parte, né, e vamos falar de The Fallen, ok. Mas o Kevin Williamson, ele tá de parabéns, porque assim como o Vampire Diaries, tirando essa temporada que tá um saco, mas ele tá conseguindo fazer umas paradas bem sacadas. Assim, o roteiro tá bem bom da série, eu tô até surpreso. Eu, quando eu li ali, né, Kevin Williamson, eu fiquei assim um pouco desconfiado. Apesar de eu gostar de Vampire Diaries, eu reconheço que a série não é nenhum primor de roteiro e tudo mais. Mas eu tô gostando muito do roteiro de The Fallen. Eu fico surpreso, assim, tipo, eles conseguem sambar na minha cara, tipo, eu tô vendo uma parada, aí eu não imagino que aquilo vai acontecer, aí boom, acontece. Tipo, eu vou soltar um spoiler, sério, você se importa? Depende, é alguém, desculpa, que morre? É, mas então não vou falar, tá. Mas é alguém, enfim, que eu gostei? Não, porque não conhece ainda. Assim. Pode falar. Não, tipo, o caso da Emma lá, que mata. Tipo, eu não imaginava que ela ia fazer aquilo. Não, mas também, sabe? Com uma mãe troll daquela, né? Ai, você é muito sem graça. Ai, você é muito escrota. Ai, como é que esse homem tão bonito foi gostar de uma pessoa tão sem graça como você? Sei, mas eu, sei lá, imaginei que ela fosse ficar puta com a mãe, sei lá, qualquer coisa. Não sei que ela fosse matar a mãe. É, mas aquele negócio, se titio escreve Vampire Diaries, que não é tão maravilhosa assim, titio fez uma coisa que eu gosto muito, que é Pânico, né? Pânico 1 e Pânico 2. Eu gosto demais de Pânico. Eu imagino... Ai, eu amo Pânico, gente. Eu imagino que ele poderia fazer isso. Mais uma coisa que você falou, Darlan, não gostar muito do Kevin Bacon. Eu acho que ele tá bem, até porque... Eu acho que ele vai ser indicado pra ele tudo. Até porque pelo hype. Ele tem essa coisa, se você for olhar, ele tem uma... A fisionomia dele é uma fisionomia de uma pessoa cansada, como o que o personagem pede. A fisionomia do Hardy era uma pessoa que sofreu muitas coisas ao longo desse tempo que o Carol ficou preso. Que aquilo, essa perseguição e tudo que aconteceu não fez bem pra saúde dele. Mesmo ele tendo uma, vamos botar assim, o corpo dele sendo um corpo de pessoa, uma pessoa jovem, o rosto dele demonstra esse cansaço que ele tem. Eu achei isso bem legal incorporado no personagem, entendeu? Eu acho que ele me dá nervoso porque parece que ele tá mergulhado no formol. Ele e a mulher dele, aquela caixa... Aquela que faz The Close, eu esqueci o nome dela agora. Que é a esposa dele. Isso. Eles parecem que eles estão mergulhados no formol, assim. Eu tenho muito nervoso. Eles parecem boneco de cera. Ai, que horror. É estranho, sério. Repara só. Ai. Olha pra cara dele. Esse cara não envelhece. Ele é tipo a Paula Toller, cara. Ele não envelhece. Mas a Paula Toller ficou mais bonita passando os anos. É, pois é. Se você pegar um filme dele de... É, gente, a Paula Toller, né? Vemos. Cara, se você pegar um filme do Kevin Bacon da década de 90 e pegar ele agora, ele tá com a mesma cara. Me explica isso. É verdade. Se pegar o Homem Sem Estômago, tá com a mesma cara. É bizarro isso. É verdade, é verdade. Ô, Léo, o que você achou de The Following depois de tanto falar, tanto argumento e contra-argumento? O que você achou, Léo? Então, o primeiro episódio eu gostei muito. Eu achei que eles, assim, apresentaram muito bem os personagens. Achei muito interessante isso do assassino, que ele não é só um cara que mata, né? Tem todo um embasamento por trás dos assassinatos dele, né? E, assim, isso do Kevin Bacon eu também achei, me lembrou muito o personagem dele no Sobre Meninos e Lobos, sabe? Sim. E achei que ele tá muito bem na série, mas o segundo episódio eu achei que ele caiu bastante. alguns clichês que não me incomodaram no primeiro já me incomodaram nesse. E também esse fato de repetir a fórmula. E também tem a trilha sonora. A trilha sonora é um destaque da série, é muito boa. É verdade, verdade. E você, com Juninho? Com certeza que a sonoplastia é rasa. É. Os flashbacks estão muito bons na série. Tô gostando muito da inserção dos flashbacks na história. Tá bem legal. Tá bem feito. Achei que foi legal. Juninho, o que você achou de The Following? Ah, eu gostei do piloto, gostei bastante do piloto, mas o segundo episódio já caiu bastante. Eu concordo com o Léo em tudo que ele falou. Acho que, sei lá, eu tenho medo que... Eu até comentei, eu tava assistindo eu e um amigo meu, a gente assistiu o piloto, daí eu virei pra ele e disse assim, parece uma daquelas séries que vai se perder bem rápido. Daí ele me disse, ah, eu não acredito nisso. Daí depois a gente assistiu o segundo episódio, daí ele me disse, ah, verdade, porque o segundo episódio eu gostei, eu achei bem ruim, bem comparado ao primeiro, deixou a desejar muito, porque o primeiro, ele apresentou tudo de uma forma tão meticulosa, bem, bem interessante. No segundo, teve só a história da Emma mesmo, que foi legal, depois teve aquele gordo dando uma de Homem-Aranha lá, e não teve, não sei. Mas eu vou continuar assistindo The Following, espero que melhore depois desse segundo episódio, mas é uma série que eu não digo que é extremamente boa, extremamente ruim, é mediana, passar o tempo, ponto. É isso aí, olha só. The Following, assim, dando uma dividida nas opiniões. Mas a opinião geral é que é uma boa série, né? Bem longe de ser o lixo que a NBC nos trouxe nessa mid-season. E com isso a gente encerra. Fala, Carol. Mas a Fox também não tá muito melhor, não. Mas a Fox, ela tá, como tá estreando pouca coisa, né, cara? Acaba que veio. Assim, a Fox estreou... Fox tá de luto. É. Acabou que a Fox não dá muita sorte com comédia, né, cara? Até que os dramas da Fox, eles são razoáveis, são aceitáveis. Até a Doutora da Máfia, que foi cancelada, não era ruim, era fraca. Ah, era sim. Gente, eu vou falar, eu adorava. Você gostava de Doutora da Máfia? Adorava a Doutora da Máfia. Acompanhava semanalmente, muito amor por a Doutora da Máfia. Eu vi o piloto quase deu um soco na cara daquela mulher quando o cara falou assim, ó, você tá liberada, vai lá, negócio. E ela, não, vou ficar. Vai ficar não, minha filha, vai embora, vaza, leva tua família daí. Ai, aí eu falei, não, reprovado. Fato. Ai, vamos falar de coisa que tá voltando. Ih, coisa que tá voltando. Na verdade, a NBC, assim como liberou Do No Harm e Deception antes do tempo, também liberou a primeira hora da premiere de Smash, que vai ser... Ah, Debra! Olha só! Ai, as pessoas que gostam de Grace, esse pode. Ah, quem não gosta de Grace? Eu amo Grace, ainda mais com o Will, né? Também. E vamos ter Jack nessa temporada. Will and Grace é muito amor, cara. É verdade. Por favor. Minha série de comédia favorita, Will and Grace. Diga-se de passagem. Foi Smash, né? Smash tá de volta aí pra sua segunda temporada. Provavelmente quando esse cast já saiu, já estreou o piloto com a sua segunda hora. E eu vou definir a volta de Smash com duas palavras. Jennifer Hudson. Essa mulher chegou e ela andou no episódio. Por mim, acabava com Bombshell e fazia um musical da Whitney. E botava Jennifer Hudson pra ser protagonista. Mandava McPhee embora... E a Evelina também, porque não tem condição, cara. Essa mulher, ela é muito boa, ela canta muito. Tá certo que ela tá com as pelanquinhas no braço, que quando ela tava cantando, o bracinho dela tava balançando. Mas assim, ela é muito boa. Olha que ele vai reparar. Ai. Mas como é que foi o plot dessa primeira hora aí de Smash? Eu adorei. A gente teve a continuação da do, tipo do da pré-estreia do espetáculo, né, do Bombshell em Boston, e aí a gente vê que o pessoal não gostou muito das músicas escritas pela Grace, não sei como, porque como, né? Não sei como, sendo que a música é as melhores coisas do episódio, são as músicas originais, e a gente teve todos os coadjuvantes dispensáveis foram pro ralo. Dev foi pro ralo, filho da Júlia foi pro ralo, Alice foi pro ralo, mas vai voltar, e marido de Julinha também foi embora. Amém. Despedida, graças a Deus, obrigado, Senhor. E, assim, eu gostei da premiere, achei que a premiere teve uma evolução em relação aos plots malhação que a gente teve no final no final da temporada, e tenho que levantar um ponto muito interessante que a Camis e o Léo levantaram lá no SA Cast. que na finale a Evelyn toma 975 mil comprimidos. E no episódio, na Premiere, simplesmente ela não tomou os comprimidos. Como assim? Como é que você dá um erro de roteiro, um furo desse, logo na Premiere? Um erro de continuista. Nossa, foi assim, tipo, Mary foi muito agressivo, cara. Como assim? A mulher termina a temporada com ela tomando os comprimidos e depois ela fala que quase cometeu uma besteira? Ah, não. Eu não lembro. Ela chegou a engolir os comprimidos. Sim, o bracinho dela cai pra fora da cama. Ela engoliu? Não, eu só lembro só dela colocando os comprimidos na mão. Eu também só lembro disso. Mas não lembro dela engolindo, não. Enquanto a Karen tá cantando o último número, o bracinho dela cai pra fora da cama. Eu não lembro do bracinho dela caindo. Eu não lembro disso. Cai pra fora. Mas, Carolyn, o que você achou da volta de Smash? Olha, eu tenho que concordar com você. Você falou Jennifer Hudson, aquela mulher, gente. Ela canta, sim. Ela não canta, né? Ela brinca de cantar. Sim, a McPhee sumiu do lado dela naquele número on Broadway. Totalmente. O que, que era ela ali do lado da Jennifer Hudson? E eu adorei a volta de Smash, gostei bastante. Acho que essa série já veio com uma premissa boa, né? Smash teve aquele probleminha na primeira temporada, que teve um deslize básico, mas recuperou com tudo. E assim, eu acho que voltou bem, tem um bom tema para a temporada. Acho que eles conseguem fazer uma coisa muito boa, até porque eu gosto de Smash, gosto muito do roteiro de Smash, da forma como a série é tratada, e gosto muito da Grace. Gosto muito, muito, muito. Lembro que assim que eu comecei a assistir a série, eu vi a Deborah lá, eu adorei. Não, e agora vai ter o plot Will and Grace, né? Só que agora é Tom e Grace, né? Exatamente, né? Ainda tem isso. E, assim, eu acho que vai ser o caso do... Vamos pegar mais agora a parte do... Também do... Agora tem o rapaz, né? Como é que é o nome dele que apareceu no final cantando? Não faço ideia. É Jordan. É Jordan? Nome do Pedro. Não sei, conheço ele como barman. Do bartender lá? Do bartender lá que toca piano. Então eu acho que eles vão pegar essa história também, pelo visto vai ter uma questão de roubar as músicas dele, né? Dá pra você ver meio que no trailerzinho. E acho que vai ser bem interessante isso, ver o relacionamento dele também com a Karen, ver como é que vai ser levado, como é que vai acontecer. E, assim, eu gostei bastante. Gostei deles trazerem a Jennifer Hudson pro universo de Smash. E ela é uma ótima cantora e... Trazer uma pessoa assim com nome, né, como dela, é muito bom. Então eu acredito que eles vão fazer uma boa segunda temporada, entendeu? Eu gosto de acreditar, pelo menos, porque eu acho que Smash tem uma boa equipe. E tem uma boa equipe de atores também. Eu quero ver como é que vai ficar a situação da Julia, porque parece que ela vai surtar, né? Tanto que você vê no trailer básico o Tom falando pra ela que só quer a antiga, né, parceira dele de volta. E tem esse menino novo, é o Sam? É Sam, gente? Eu acho que é Jordan. É Jordan? É o bartender. É o bartender lá, que ninguém sabe o nome. Tem ele também, que por sinal, né? Uau, que voz. Eu fiquei, assim, admirada. Nossa, achei fenomenal a voz dele, ele cantando. Acho que ele vai trazer vai dar um bom personagem. Uma boa relação com a Karen. Então, assim, acho que vai ficar bem legal. Quero também ver a situação da Karen com o Derek, porque meio que rola uma coisa ali, mas não rola. E ele também ainda tem um pezinho lá na Ivy. Também quero ver como é que a Ivy vai ficar. Eu não gostava e não gosto muito da personagem. E eu acho que ela agora, eu não sei, tô começando a gostar um pouquinho dela, né? Agora que ela tá mais humilde. Eu já gostava de Eveline já. Não era muito chegada ela, não, admito. Eu gostava mais da Karen. Ah, é a Karen com aquela cara de sonsa. Ai, não aguento. Eu vou te falar uma coisa. É a Julia, cara. Assim, personagem favorita de Smash. Não tem jeito. Eu não aguento McPhee, não aguento. É a Julia e o... É a Julia com o relacionamento dela entre ela... Nossa, meu irmão tossindo, né? Participação especial. Tá lindo. A Julia com a situação da amizade dela com o Tom, né? Eu gosto muito disso entre eles dois. E o Kailin também. Eu acho que vai ficar bem legal essa situação da Aileen. Descobriram sobre o dinheiro. O Bombshell tá sendo investigado. E quero só ver como é que vai ficar. Eles trazem, né? Smash é uma galerinha que sabe fazer plotes misturados e juntar tudo no final. Então, vamos ver onde é que vai dar isso tudo. Eu fiz um monólogo agora. Léo, você não acompanha Smash, não, né? Senti como se durasse a vida inteira. Léo, você não acompanha Smash, não, né, Léo? Daqui a pouco vou botar... Nem Léo, nem Júnior, né? Vou botar a musiquinha do final do Golden Globes, né? Pra eu calar a boca. Vai entrar um gordo pelado correndo no palco, tipo VMA. Pra abraçar a pessoa que demora muito tempo. Vai ser basicamente isso. Daqui a pouco vai acontecer aqui. A gente vai ouvir lá a musiquinha. O Edu coloca no final. Ai, ai, mas Darlan veio. O que você achou da volta de Smash, Darlan? Achei excelente. Eu tava... Assim, muita gente falou muito mal do final da temporada anterior. Assim, eu tinha achado os episódios bem mais ou menos, mas o final em si eu tinha gostado. Então a minha expectativa tava boa pra estreia, mas eu não imaginava que eu ia gostar tanto. Claro que, graças a Jennifer Hudson, que é sensacional, ela é muito boa, tanto cantando quanto atuando, a personagem dela é ótima. E gostei do desenrolar que eles deram para as tramas do namorado da Carrie, aquele Dev, que era insuportável. Fiquei chateado agora que você falou que o Eli vai voltar. Sim, foi ele que caguetou lá, foi para ele que o ex da Eileen mandou a mensagem, foi pro Ellis. Mentira que foi, eu não reparei isso. Foi, não aparece o nome, mas a gente já sabe um pouquinho à frente. Ficou sabendo no spoiler. Isso. Ah, beleza. Eu não fiquei sabendo que ele ia voltar, agora fiquei um pouquinho mais chateado, mas eu não imagino que ele vai estragar a temporada, porque ele era insuportável. Gostei deles terem resgatado a Rebecca Duval, a personagem da Uma Truman lá, falando que, na verdade, ela tinha sido assediada pelo produtor. Achei que foi uma boa sacada para poder tacar a crise no Bombshell. Eu gosto da McPhee, não entendo porque as pessoas têm tanta raiva dela, apesar dela ter cara de sonsa, mas eu não me incomodo com a cara de sonsa não, acho que ela faz o que a personagem dela tem que fazer, ser sonsa. E eu acho que nessa temporada ela tem tudo pra ficar um pouquinho mais agradável, né, se ela começar a ser um pouquinho mais beat. Gostei como quando ela começou a tratar um pouco a Evelyn, porque ela tava precisando, ela tava merecendo. E não gostei que ela perdoa muito rápido, tipo, a outra chega lá e fala assim, então, amiga, é o seguinte, te fudi mesmo, sou uma vagabunda. Dei pro teu macho, desculpa aí. Ela fala assim, é verdade, né, tadinha, ela pediu desculpa. Ah, vai merda, né? E ainda tivemos o plot de Smash chupinhando mais uma música de Glee mais uma vez. Mas como a Karen tá? É assim, gente. A música não é de Glee. Mas foi Glee usada em Glee primeiro, no mesmo contexto. O contexto era o mesmo. Cara, mas Glee regravou todas as músicas do universo. Não tem nenhuma música que não tem nada ainda. Mas eu achei muita coincidência o contexto ser o mesmo, cara. O contexto foi o mesmo. É que a música foi tocada. Mas não encaixou no roteiro. Não me incomoda isso. Edu, por favor, né? É porque eu sou Team Glee, não adianta. Eu sou Team Glee. Eu acho Glee. Team Nashville, Team qualquer coisa, menos Glee. Não, eu não me incomodo. Sei lá, eu acho que se vale pro roteiro, se encaixa direitinho, não importa, não. Eu fiquei um pouco preocupado que tava, se não me engano, mudou os produtores de Smash, né? Agora são os produtores de Gossip Girl, showrunner. Exatamente, eu vi Gossip Girl, eu fico com medo. Eu também isso dá medo também. Até que deram uma boa segurada, eu espero que continue, né? Porque Smash também começa muito bem e depois dá uma desandada no meio. Mas eu espero que dessa vez eles consigam segurar, porque tem tudo pra ser ótimo. Tem tudo pra ser ótimo. Mas então, agora que a gente falou de Smash, vamos falar de uma dos novelões mais bacanas que existe na televisão americana. Eu me diverti demais com a volta da série. Eu ainda não vi a primeira, mas o Darlan viu e vai comentar o que ele achou da volta de Dallas. Dallas novela mexicana! A Dallas voltou para sua segunda temporada, muito mais traições, passadas de perna, uma loucura! Dallas está de volta. É impressionante que Dallas voltou, eu tava super feliz que tinha voltado Dallas. Aí quando eu vi que eram dois episódios, eu falei assim, caramba, né? Vai ter o dobro de sambada na cara, porque Dallas em 40 minutos consegue fazer, consegue virar 30 graus qualquer história que eles tenham contado antes. É bizarro. O episódio, ele começa um pouquinho depois do final da primeira temporada, né? Que o John Ross e o Christopher resolveram deixar de lado as picuinhas e construírem lá a nova Ewing Energy. Sendo que não, né? Porque o John Ross, ele não consegue, ele quer passar no primo de qualquer forma. Ainda mais agora que o primo furou o olho dele e ficou com a Helena de vez. Que agora o Christopher e a Helena estão de casalzinho. Ela tá menos magra, porque ela tava muito magra, magra, doente. Não, sério, eu tô ficando preocupado, cara. A vontade de pausar a televisão e mandar essa menina aí comer. Porque tem uma cena que ela tá na piscina de biquíni, cara, ela vai quebrar a qualquer momento, ela tá muito magra. E eu lembro que em Velozes e Furiosos ela não era magra assim. Não, não, ela era... Ela era até gostosinha, tinha um corpinho e tal. Nesse não, ela tá muito magra, cara, tá muito magra. É bizarro. Sendo que ela continua mala do mesmo jeito. Chata, chata, chata, chata. Mas a gente vai falar de coisa boa e vai falar logo de quem importa, que é de ar. Que já chega lá sambando na cara, porque Suelen tá com a campanha dela lá, né? De vento e polpa. Sendo que lembra do ex-marido da Anne? Sim, que foi chantageado por Suelen, que Suelen chegou lá toda vestida de sadomasoquista, com roupinha de couro preta. E aí gravou ele confessando que cometia fraude. Verdade, verdade. Então a ele chegou na Suelen e falou assim: olha, tu não sabe da maior. Nossa filha, eu achei ela. Se tu quiser saber onde é que a tua filha tá, você vai ter que me dar a gravação que tu fez, que me incrimina. Aí a Suelen, como é uma anta, a Suelen não, a Anne, que é uma anta, foi lá e deu a gravação. Não acredito, era mentira. Não, não é mentira. Calma que a sambada na cara é maior ainda. Ele dá a localização da filha. Aí a Anne vai lá com o Bob, encontra a menina e tudo mais, e a menina fala assim: eu sei quem você é, eu te odeio, some daqui. Ai, ai, por um momento eu pensei que você ia dizer que Rebeca era a filha de Anne. Calma, calma, calma. Aí a Anne vai, né, vai embora. Aí tem o plot que ela também é alcoólatra, que ninguém sabia. Todo mundo nessa série é alcoólatra. E aí ela também teve uma queda no álcool, né? E aí você descobre que, na verdade, ela, quando a filha dela era pequena, ela deu a filha na feira. Que ela, tipo, virou assim, foi comprar um cigarro. Largou a filha no meio da feira e sequestraram a filha dela. Mas e a sambada cara maior é que quem sequestrou a filha dela foi ele, o próprio marido. Que excelente, hein? Cara, o marido dela sequestrou a filha, deu pra mãe, aí a mãe dele criou a filha na Europa e ela passou, sei lá, 20 anos sofrendo depressão porque a filha tinha sido raptada. Esse cara é muito mega evil. Ah, e aí, o Bob descobre isso tudo, sendo que fica com medo de contar pra ela. E a gente vai descobrir nos próximos episódios qual vai ser o desenrolar. E Rebequinha, né? Descobriram que Rebeca é filha do Barnes, né? E na verdade, Rebeca não se chama Rebeca. Rebeca se chama Pamela. Não acredito! Não, Rebeca não se chama Pamela. Ah, meu Deus do céu. Pamela Rebeca. Tipo Paola Paulina, é tipo assim, Pamela Rebeca. E Rebeca, ela é tão negaível que ela não quer só o controle da energia do Ewing. Ela quer acabar com a vida do Christopher. Por quê? Porque ele tá comendo a Helena agora, ela tá com ciúminha. Ah, né? E aí ela se uniu com o John Royce, que também tá com o orgulho ferido, pra poder acabar com o Christopher. E nesse episódio descobrem a verdadeira Rebecca Barnes. Isso eu tô falando aconteceu em um episódio. A verdadeira Rebecca Barnes aparece querendo saber do irmão, né? Que, se você lembra, a Rebecca falsa Rebecca, matou o amante dela, que na verdade, o irmão, que na verdade era amante. E aí, o Christopher, ele dá um dinheirinho pra essa mulher, pra ela poder testemunhar no tribunal que a Rebeca, na verdade, ajuda uma fé e que o caso deve ser anulado porque ela mentiu pra ele. Sendo que o John Royce é um filho da puta, e ele chegou lá e levou a mulher pra Rebeca, e a Rebeca comprou a mulher. Então, na hora do julgamento, a mulher contradiz tudo que tinha dito antes e E o J.R. tá metido, e o John Ross quer roubar a empresa, e tem a parada de que a Helena também, que é uma songamonga, foi lá e agora é sócia igualitária. Eu sei que continua a mesma coisa, cobra comendo cobra, Mega Evil querendo passar por cima do outro Mega Evil. A série tá imperdível, não mudou nada. Tá a mesma coisa, sendo que com muita sambada na cara, você não vai se arrepender. Assim que você puder assistir, você assiste. Você vai gostar muito. Assistirei muito já, bom. Já, por favor, né? Vamos chegar aí bom. No momento em que quem matou J.R., né? Daqui a pouco vem aí, Scumming. Mas... Eu não posso esperar o momento, porque eu não sabia que ia ter isso. Você me contou, eu fiquei desesperado. Vai ter, quem matou J.R., né? Vamos ter que saber essa barra aí. Mas, agora nós vamos falar... já sobre essa maravilhosa série da CW que está bombando, todos ama, ninguém vê, só eu e Júnior, que é Beauty and the Beast, que voltou, seu hiatus. A gente nunca falou de Beauty and the Beast no podcast, então eu acho muito válido a gente comentar o retorno, que foi muito bacana, foi muito legal, né? A gente ficou sabendo o que aconteceu com Lana Lenga depois que ela, né, foi baleada pela mulher do sapato vermelho, né, no finale. Tem que morrer também, né? No fall finale, né? E aí, Júnior, será que sua internet melhorou pra gente falar sobre Lana Lenga? Não. Sim, melhorou? Agora vamos sentar, então. Tentaremos. Então, Beauty and the Beast, nossa, que retorno foi esse, gente. Eu, sei lá, eu não gostei muito da fall finale, porque N motivos, e eu tô achando que esse beijo entre o casal principal tá demorando demais, mas ela voltou com, assim, decidindo atrapalhar tudo de vez. Esse beijo só vai sair lá na 15ª temporada, pelo que eu tô percebendo, porque tá tudo dando errado. Não, ainda apareceu a menina empata foda agora, né? É, então, a Alex, é o nome dela, não tenho certeza, não lembro agora. Então, a guria aparece no primeiro episódio e já consegue um beijo do Belo. Isso é de deixar qualquer um enraivecido com essa série. Realmente, os roteiristas estão... Gente, nossa, é muito, muito sem noção, porque eles terminaram a fall finale de um modo e começaram agora com esses dois últimos episódios que voltaram, voltou de uma linha bem diferente. Eles não estão seguindo esses casos semanais, eles estão realmente investindo mais nas histórias dos personagens. Eu não sei se tu chegou a perceber, mas o Vincent, ele não tá afim de ficar com a Alex, aquela a antiga noiva dele. Não, ele tá caidinho por Laninha, né? Tá caidinho por ela. Sim, só que essa Lana é tão... Lana, ah, que ódio, esqueçam Lana. Cat não quer ficar com ele. E sério, ela fica se esquivando de todos os modos possíveis pra não ficar com o homem. Gente, eu não entendo o que ela tem na cabeça. Porque ele já tá em cima dela. Todos os episódios tem essa maldita cena da janela, ou se é no começo, ou se é no final. E ela fica lá, segurando tudo que é possível. Nesse 11º episódio, que foi lançado quinta, tem uma cena dele ajudando ela a fazer uma musculação no tiro, que é a coisa mais fofa que eu já vi na face da Terra, gente. Vocês não têm noção. Mas assim, eu achei que foi bem legal a volta. Achei que... tem pra crescer. O pessoal não tá assistindo a série mais como antes, mas eu ainda acho que a série vai ser renovada. Até pelo cancelamento de Emily Owens, e porque eu acho que, apesar de ter visto material promocional e achado que vai ser boa, Coach não vai vingar na CW. Então eu acho que a Bella Coach e o Bella... Coach não é material pra CW. Exatamente. Vocês viram o videozinho que a CW liberou com os créditos de abertura? Não. É bem interessante. Vou colocar aqui no post do podcast. É bem legalzinho a abertura da série. E já mostra que não é uma série pra CW. Então, com certeza vai flopar. E a Bella e o Belo tá estável, a audiência. Deve ser renovada. Até porque não tem o que renovar, né, na CW, além de VT. Mas assim, eu não acredito na renovação da Bella e do Belo, honestamente. Eu acho que a série, não sei se vai pra segunda temporada. Tá? Desde o começo, nesse vai, engata ou não engata, e eu não vejo conteúdo pra segunda temporada de Bella e o Belo. Você acha que a Bella e o Belo vai ser o Secret Circle da temporada? Exatamente. É que desde Hellcat, dá pra ver quais que são as bombas da CW, que não importa o que aconteça, vão ser canceladas. Então foi Hellcat, Secret Circle e agora Beauty and the Beast. Amava Hellcat. Amava. Eu só espero que a CW não cancele Heart of Dix pra renovar isso aí, né? Porque, olha só, por favor, você se deixa. Renovar Beauty and the Beast, cancela Heart of É. Se cancelasse, vai ser assim, eu não creio que as duas ficam na grade. É, a CW sempre cancela uma, né? E como a Emily Owens já foi pro ralo, a gente tá... Depende também de Carrie Diaries. Se Carrie Diaries foi cancelada, não tem por que cancelar Heart of Dix e Beauty and the Beast. É. Vai passar o quê? É verdade. Até porque Nikita se salvou no meio do cancelamento já, né, Nikita? Porque Nikita tem o... Tem o Syndication. Não, ainda não acho que Nikita tá salva por completo. A audiência da série é meio fraca, né? É fraca, mas tem aquela base de fãs que não larga a série. Ah, o Syndication, na próxima temporada, chega a 88 episódios. Aí você deve poder começar a lucrar com os episódios de Nikita. Já garantiu até agora, garante mais um pouco. Agora, Beauty and the Beast tem o quê? 12 episódios? É. Eles não vão cancelar uma série que tem... Nikita tá na terceira temporada já, vai pra quarta. É, mas... Pra deixar a Beauty and the Beast, eu acho bem difícil. Eu acho que, assim... Não vão trocar o certo pelo duvidoso, né? Eu acho que... Pois é. É, e Nikita faz sucesso no mercado internacional. Faz sucesso. Exceto no Brasil, que a Warner Channel não passa a série. Né? Passou a primeira temporada e depois não passou mais, porque dá barra a Nikita aqui no Brasil. A mesma coisa que eles fizeram com Gossip Girl. Eu acho que... Ainda bem que existe internet. Eu acho que esse ano, as séries que vão pro ralo na CW, provavelmente, pode ser que a Bela e o Belo não se salve, né, do cancelamento. Mas eu tô temendo por Carrie Diaries e Cult, que a gente já falou que talvez flop. E eu acho que eles vão dar a temporada final pra 90210, também como fizeram com Gossip Girl. 13 episódios pra encerrar a série. Apesar de eu gostar muito de 90210 com... Gente, tinha um plot avulso. 90210, cara. Você, por favor, você deixa 90210 do lado de fora, que hoje eu assisti o episódio, achei uma loucura. Falei, gente, realidade alternativa e 90210, era tudo que eu precisava. Achei muito digno de realidade alternativa de 90210. Muito digno. Mas, então, Júnior fez aí seu resumo de Beauty and the Beast. A gente volta pra comentar mais pra frente aí tudo que acontece com Lana Lang e com o menino Vincent. Mas agora, depois de a gente falar de Beauty and the Beast e seus plots maravilhosos, vamos falar agora de um series finale, de um season finale. Vamos começar pelo season finale da segunda temporada de American Horror Story. Titia Raya entregou uma temporada impecável, onde ele misturou nazismo, alienígenas, possessão demoníaca e gente modificada geneticamente. Foi uma loucura, mas funcionou. American Horror Story fez uma temporada primorosa e acabou. Agora só tem ano que vem. E balanço dessa fall season, dessa segunda temporada de American Horror Story é, pra mim, nota 9. Achei excelente. Queria muito mais Mary Capeta, muito mais Lana, muito mais Jude. E, gente, foi muito legal. Apesar da gente não ter, assim... Depois eu tive que assistir o episódio duas vezes pra poder entender... O que os alienígenas queriam com o Kit, né? Que o Kit era uma pessoa de coração bom, de coração puro. E isso que os alienígenas acharam de mais interessante nele. Por isso que tinham levado ele, né? Pra poder fazer lá a sua abdução. E levaram ele depois que ele morreu. E Lana Banana, simplesmente a personagem mais sinistra já existente. Porque essa mulher deu um balão no menino Sylar. E deu um balão no menino Dylan McDermott na final finale. Eu achei isso muito legal. Ela deu um balão no mundo, né? Sim, não. Ela deu um balão no mundo, porque eu achava ela um imbecil. Não, ela foi sinistra, cara. Essa season finale, pra quem não acompanhou e não tem medo de spoilers, é uma entrevista da Lana pra uma repórter, Lana já velha, né? Contando alguns desfechos, né? Como ela foi a Briarcliff atrás da Judd e não achou. Que o Kit levou a Judd pra morar com ele. Que, aliás... A morte da Judd sendo beijada pelo anjo da morte, cara, aquilo foi muito lindo, aquilo foi poético, pra não dizer. Verdade. Aquilo foi muito bonito. E Jessica Lange, mais uma vez, sapateou na cara de todo mundo, né? À toa que essa mulher tá confirmada pra próxima temporada de American Horror Story, como protagonista da história mais uma vez. Só que na temporada passada a titia disse que Jessica Lange ia ser a protagonista, mas ela acabou dividindo meio que o foco com a Sarah Paulson, que também tá na próxima temporada da série. E ela, Sarah Paulson, dominou. E eu não posso deixar de citar a Lily Rabe, né? A querida Mary Capeta, que essa mulher roubou a cena. Até hoje eu me divirto. Melhor personagem. Cara, eu me divirto quando eu lembro aquela cena, quando ela fala assim, ah, eu sou o diabo, eu sei de tudo. Cara, aquilo é sensacional. E o menino Evan Peters também já tá confirmado na próxima temporada, que muitos rumores dizem que pode ser sobre bruxaria e vai se passar nos dias de hoje. Então eu acho que tem tudo pra vingar. Tô falando demais. Darlan, oi. Além desses que você mencionou, quem também vai voltar pra terceira temporada vai ser a Thaisa Farmiga. Isso. Pelo que eu vi no Twitter. Foi, menina Violette vai voltar, né? Com um outro personagem. Titi até falou que deve ter alguma coisa envolvendo um amor impossível, de novo fazendo casalzinho com o Evan Peters. É. E outra coisa, Du, você falou que terceira temporada, boatos, né? É sobre bruxaria, mas eu tinha ouvido que ia ser sobre penitenciária feminina? Oi? É, porque a titia falou que os indícios da terceira temporada estavam no episódio 10 e episódio 11. No episódio 10 a gente tem muita coisa sobre bruxaria e tem quando eles vendem Briarcliff pro estado e passam a levar o pessoal da penitenciária pra lá. Então, tem esse rumor de ser a penitenciária, mas assim, como a titia é louca, e a história vai se passar em várias fases, a história principal vai estar nos dias de hoje, mas as outras histórias vão passar em tempos diferentes, não me surpreenderia se a gente tivesse a prisão e a gente tivesse bruxaria no passado, até porque a protagonista da temporada vai ser uma assassina, então pode ser que seja a penitenciária e a bruxaria, e eu vou ficar muito feliz, porque Ryan Murphy ele não tá errando. De vez em quando ele caga um pouquinho em Glee, mas American Horror Story ele tá acertando. E New Normal também, ele tá fazendo maravilhas. Mas, Júnior, você não gostou muito da temporada de American Horror Story. Diga o porquê. Não, eu gostei da temporada. Eu não gostei da season finale. Por quê? Eu achei, tipo, foi primeiro como tu falou, foi uma miscelânea de coisas. Misturou tudo, misturou alienígena, misturou exorcismo, misturou capeta. Enfim, foi muita coisa em 12 episódios, tá? E daí, parecia que nos três últimos, eles tinham que desenvolver a história e dar uma resposta pra tudo, uma resposta plausível pra tudo. E eu achei que ficou, não vou dizer que ficou pontas soltas, mas foi explicado de um modo tão porcamente que titia não me deixou assim, eu tava com tanta expectativa pra season finale, gostei, mas... Cara, podia ter muita coisa mesmo. Podia ter feito uma season finale com 2 horas, que foi a primeira temporada. Ia dar muito mais tempo de fazer as coisas coerente do que jogar tudo na tela. Entendi. Assim, eu achei que ele desenvolveu bem o finale, porque ele começou a trabalhar essa finale a partir do episódio 10. O episódio 11, 12, 13, ele foi dando desfecho às tramas. Por exemplo, Mary Capeta assim, lá... matando todo mundo. É, ele tirou a Mary Capeta e aquele Dr. Arden, que aquele homem é nojento, aquele James Cromwell, ai, que homem nojento. É, ele tirou ela e ele foi dando os desfechos até chegar no final, ali no episódio 13, dando o desfecho da Lana, do filho do Bloodyface, da Judy e do Kit. Eu achei que... Ele fez com todo mundo, matou todo mundo. É, mas você... Assim, Lana ficou viva, né? Lana ficou viva. Sim, Lana. Lana é exceção, porque a Lana, acho que desde o episódio 2 ou 3, quando ela puxa aquele caderninho de anotações dela, eu disse, essa mulher vai fechar o hospício. É. Isso era óbvio. Mas, óbvio. Ela tinha perdido meio que a coisa de fechar o hospício pelo que ela sofreu, né? Ela foi movida pela ambição. Ela foi movida pra ser o TMZ da década de 60, né? Ah, no momento que ela sai do Briarcliff, ela tem tudo na mão pra fechar o hospício. Tudo, sério, absolutamente tudo. E o que ela faz? No momento que ela sai, ela se dá conta de consegue fazer isso. Ela tem a ambição, tem a história e tem tudo na mão pra... Tem a faca e o queijo na mão e vai lá e fechar aquela bagaça. E isso, cara, isso foi tão óbvio que eu vi comentários de gente que nunca esperava aquilo. Gente... Era óbvio, a mulher tá escrevendo pra não esquecer o que ela passou ali dentro, ela entrou, no momento que ela entra na série, ela diz, eu quero falar com o cara sangrento, com o Bloody Face, e isso foi muito, muito óbvio. Eu adorei Lana Banana pra gente ter destaque da temporada, junto com a Mary Capeta, mas falando do final, foi tudo jogado na tela, e isso foi o que me deixou mais triste com a finale. Entendi. Então, eu pra mim, a surpresa não foi ela ter fechado o hospício, porque isso daí todo mundo já esperava. Tava indicado desde o momento que ela entrou lá, já como você entrou pra isso. Mas pra mim é porque eu não esperava, assim, quando esperava o quê? Ela saiu. Ela saiu, ela sofreu aquilo tudo lá dentro, que ela fosse imediatamente trabalhar pra fechar o hospício. Não foi. O que aconteceu? Ela se aproveitou de tudo aquilo para poder ser reconhecida, ficou famosa, tanto que a gente viu, se não me engano, no episódio 12, quando ela vai visitar o Kit, que ela toda deslumbrada, falando, ah, vamos fazer um filme sobre mim, ah, quem você acha que tem que interpretar? Só no último episódio, que é quando ela resolve contar a verdade, né, que ela fala que as mentiras são cicatrizes, que a resposta você perguntar para ela várias coisas, que aí você começa a ver como ela fechou o hospício, mesmo assim, ela mesma admite que foi por pura ambição. Que ela não fez aquilo porque ela era uma pessoa boa, ou porque porque ela sofreu. Não, ela fez mesmo porque ela queria ficar famosa, e ela aproveitou do momento. Ela viu uma oportunidade, e ela como repórter, ela era ambiciosa, e correu atrás e fechou, mas com um objetivo maior. Isso, pra mim, me surpreendeu, porque eu achei que ela tinha sofrido tanto, que ela era... Ela foi tão feita de coitada que pensa, o que essa mulher sofreu durante a temporada? Ela foi espancada, eletrochoque, estuprada pelo psicopata, ficou grávida do psicopata, aí abandonou o filho. Sabe, ela sofreu de tudo que você pode imaginar. E aí no final, você acha que ela vai se redimir, ela vai conseguir a felicidade dela fechando e virando uma pessoa normal e tudo mais, não. Ela aproveita tudo isso pra sambar na cara do mundo e ficar famosa, cara. Eu achei muito foda por isso, porque a história pra mim fez total sentido. A conversa dela no final com o filho, com o Dylan McDermott, né? Isso. Eu achei foda ela manipulando ele como ela manipulava o Bloody Face. Achei muito foda, porque eu não imaginava que ela fosse dar um tiro na cabeça do filho. Eu achei, assim, excelente. A primeira temporada eu não gostei. Não gostei mesmo. Achei a história muito mais fraca do que na segunda. Então, essa daí não me decepcionei em nada. Talvez um outro episódio que foi um pouco lento, fugiu um pouco do assunto. Essa história dos ETs com o Kiki, eu não entendi. Achei totalmente clichê. Porque ele tinha um coração puro. Sabe, achei meio ridículo isso. Mas, nada que tenha prejudicado a temporada como um todo pra mim. O Ryan Murphy tá, tipo, com crédito comigo depois dessa temporada de American Horror Story. Achei excelente. Pra mim também. Então é isso. Então, todo mundo gostou da temporada como um todo, mesmo sendo o finale não ter agradado a todos. Mas esse foi o season finale de American Horror Story, mesmo tendo dado uma divergência entre as pessoas. A temporada em si foi bem boa. Não foi aquele comercial de margarina da Season 1, né? Mas agora é hora de preparar os lenços, porque os fãs estão órfãos de uma série que sofreu para chegar ao seu final, mas chegou. A Fox deu uma temporada final para que Fringe contasse o final da sua história. E foi um final bacana, foi um final legal, foi um final tocante, foi um final emocionante. E foi tudo. Eu vou deixar a Carol. Olha só. Carol, devaneie sobre Fringe, mas seja breve nos seus devaneios. Então, gente, estão preparados, né? Daqui a mais ou menos uma hora eu termino de falar e vocês voltam para ouvir o restante. Não, vou tentar ser curta. Né, porque meu irmão tá tossindo muito e isso pode atrapalhar a concentração de vocês. Não, quando sério. Bom, eu assisti logo no dia seguinte a série finale de Fringe, os dois episódios, e eu só posso dizer que foi muito mais do que eu esperava. Acho que esse final foi um final pros fãs, né? Eles fizeram o final pros fãs. Eles trouxeram uma finale cheia de referências aos 5 anos de Fringe, né? Eu vou botar até 4, porque esse quinto ano foi todo uma referência aos 5 anos, aos outros 4 anos. Nesse último episódio, aquela cena do que eles usam todos, entre aspas, né? Quase todos os casos da Fringe Vision que eles resolveram nos observadores. Foi lindo. Eu chorei. Chorei muito. Tipo, de terminar o episódio, eu tava chorando muito. E eu acho que Fringe vai, virou um legado, né, gente? É nós, os fãs, que permanecemos com a série até o final. Pra gente, Fringe virou um legado. A tulipa branca é um símbolo a série. Eu mesma vou tatuar a tulipa branca. Olha, primeiro anúncio oficial. Então, assim, eles fizeram... Não é só a tulipa branca, tem uma surpresa junto com a tulipa branca. É, você mandar escrever, né? Peter, you're my favorite thing, my very favorite thing. Não, peraí, eu não sou tão coisa com Peter, então não. Eu admito que uma das cenas... Gente, eu tive surtos nas cenas, eu adorei ver a Outlive mais velha, né? Apesar de que tava tão velha assim, né? Não, a peruca de Bolívia estava inacreditavelmente engraçada. Mas assim, eu me emocionei bastante com o reencontro do lado B com o lado A. Assim, foi muito legal. Um abraço das duas. Ai, gente, foi tão legal, né, cara, o lado B. Eu fiquei tão feliz, sério. Eu, quando eu vi o lado B, eu levantei assim, fiquei pulando. Tipo, caralho, o lado B. Eu surtei muito, eu também, gente, adoro a Outlivia, a Bolívia, adoro ela. Quando eu vi que ela ia estar, eu comecei a comemorar e fiquei muito feliz. E ela continua andando de perna aberta, né? Ela continua a mesma coisa. Não muda aquela mulher, não muda em nada. É até o jeito como ela fala, né? You stop checking out my young ass. Eu adorei quando ela disse isso pro Lincoln. Verdade. E inclusive a conversa, né, entre o Lincoln e a Olivia, como se eles dissessem que em outra realidade, em outra timeline, eles teriam dado certo, teriam tido alguma coisa. Não só isso, também você vê em parte como eles se sentem um pouco culpados de não ter ficado do lado A e não estar podendo ajudar nessa situação. Então achei assim muito, muito, muito boa, inclusive o final do 12, né, que com a porta 15 e 13, achei aquilo fantástico, uma referência, até nisso eles colocaram uma referência. E, gente, eu só posso dizer que uma das cenas, assim, antes, né, uma das cenas que eu mais gostei foi a Olivia causando... Agora a gente descobriu quem causou o apagão de Revolution, né? Mentira, foi a iniciativa de Revenge, sinto muito. Não foi a Olivia, foi a iniciativa de Revenge que causou o apagão em Revolution, desculpa. Não, foi a Olivia. Por favor, né, vamos juntar duas coisas que o J.J. Abrams tá no meio, né, não vamos incluir o Revenge aqui. É, sabe da minha implicância, né, Edu? Aham. Uhum. Você sabe que Revenge também o J.J. Abrams escreve, né, você tá ligado, né? Ele tá em tudo... Ah, então ele tem que sair daquele lugar, pelo amor de Deus. Mas enfim, não, mas agora falando sério mesmo, assim, eu adorei a cena da Olivia, e principalmente porque foi ali, naquela cena, que eu soube que a Olivia se lembrava de tudo que aconteceu, porque na cena final você nota como ela olha pro Peter, tá nos olhos dela que ela sabe. E o Peter, eu tenho pra mim assim, que o Peter não sabe, minha teoria, né? A Olivia sabe, porque até como eu vi um garoto dizer num grupo, a Olivia é como se fosse a memória viva de Fringe, né? Ela lembra tudo. Então, assim, eu achei fantástico aquela cena, mas, gente, a cena final, aquela cena... Eu acho que todo o episódio foi emocionante, o diálogo do Peter com o Walter, né? A forma como o Walter já estava aceitando o destino dele, e eu sempre achei que algo estaria relacionado realmente ao Walter, porque se a gente for parar pra pensar, nada disso teria acontecido se não fosse por causa dele. Então, assim, acho que realmente... Não vou... A gente não quer enxergar ele dessa forma, mas teoricamente é como se ele fosse o grande vilão da história. Mas óbvio, a gente ama tanto o personagem, ele é tão carismático, tão adorável, principalmente porque ele tirou partes do cérebro, que a gente acaba não vendo ele dessa forma. Mas eu achei aquela cena final, sabe, terminar exatamente como tudo começou, achei aquilo tão bonito da parte dos roteiristas, Eu achei aquilo tão bonito que eu chorei foi muito naquele final. Até porque, se você for parar pra analisar, a Olivia tá com a touca, tipo, a touca do primeiro episódio. Sabe, ela usou depois também, mas ali especificamente ela tava com a touca aí. Não vejo ela usando a touca, né, bastante tempo. E então, assim, eu só posso dizer que eu adorei. Na hora que ele pega os envelopes, que tá o envelope que o Walter manda, a carta que o Walter manda pra ele, com a foto, entre aspas, com o desenho da tulipa, né? E lá tá escrito Thank you for your support. Eu achei aquilo lindo, um obrigado aos fãs. E acho que não tem fandom mais incrível. É série, pra mim, assim, eu vi muitas séries já. A minha primeira série foi Gilmore Girls, tanto que tem um patamar altíssimo no meu quesito séries preferidas, mas Fringe pra mim é a melhor. Nada superou Fringe até agora e, nossa, aquele final foi tudo pra mim, foi tudo mesmo, porque eu gostei de todas as homenagens, de todas as referências. Acho que eles fizeram um final fantástico, um final fenomenal. Eles realmente não pisaram na bola. Teve algumas falhas durante a série, tem coisas que a gente ainda vai ficar meio em dúvida, mas eu acho que eles conseguiram responder bem as perguntas mais importantes, nos deram boas respostas. Foi muito, muito bonito, né, aquele sentimento, o lado sentimental do September que ele desenvolveu pelo menino. E ver o September, né, como... Nossa, September de cabelo é engatíssimo. Mas assim, eu só posso dizer, gente, que eu adorei. Eu começo a falar de Fringe, eu tô segurando, vou engolindo o choro. Porque pra mim foi tudo, de verdade, assim. Eu assisti, eu comentei o episódio durante semanas, continuo comentando até hoje. Foi uma perda muito grande, uma perda difícil. Por mais que seja, algumas pessoas digam só uma série, mas uma série que mudou muita coisa pra mim. Se não fosse por Fringe, eu não tava no mundo das séries hoje. E foi Fringe que me despertou a curiosidade, a vontade de comentar com outras pessoas. E foi por causa também disso, a partir disso, que eu comecei a entrar nesse mundo e a começar a escrever mesmo sobre séries. E as amizades também que eu fiz, né? Tenho, digamos, vamos botar assim, famílias que eu criei por causa de Fringe, amigos que eu fiz por causa de Fringe. Então, assim, e Fringe me ensinou muito. E eu acho que no final teve essa grande lição, né? Eu acho que Fringe sempre foi amor, o amor entre parentes, né? Entre família, entre amigos que você considera família. Então, acho que Fringe nos trouxe uma grande lição. Né? Todo sacrifício que alguém faz de um pai, né? De um pai por um filho. E de pais por uma filha, né? Então, assim, eu só posso dizer uau, parabéns. Eu reverencio o Joel Wyman pelo fantástico trabalho dele nessa série finale. J.J. Abrams eu parabenizo porque ele criou a série, mas eu não parabenizo tanto ele quanto eu parabenizo o Wyman, porque o Wyman que manteve a série, que segurou a série, que segurou as pontas até agora. Jeff também fez um bom trabalho durante o tempo que permaneceu, entretanto, uma pena na quinta temporada ele ter saído. E os atores, né, gente, por favor, né? Anna Torvey, John Noble, até o próprio Joshua Jackson com a nossa chegada. Tem os outros, a gente tem problemas com o nome, a Jessica, por sinal, aquela cena da Astrid com o Walter, que ele fala, é um lindo nome. Aí ela fala, Astrid, nossa, eu chorava. A Jeanne também apareceu, fiquei tão feliz de ver a Jeanne, queria ter visto a Jeanne fora do ambar, mas a gente compreende, né, que naquele caso não podia, mas muito bom ver a Jeanne. Tem coisas que eu queria saber, como, por exemplo, onde é que está a sobrinha da Olivia, que eu ainda não me conformo de não ter tido mais notícias dela, porque eu adorava a ela. Mas, enfim, a gente supera. Bom, eu adorei. Eu comento os fatos, assim, porque acho que até hoje eu não vi season finale melhor do que a season finale. Séries, né? Não vi séries finale melhor do que a séries finale de Fringe, então... Palmas, palmas e mais palmas para toda essa equipe maravilhosa, todo o trabalho duro que a gente sabe que eles esperam. Quem viu o calendário de horas de gravações deles, né? Eu fiquei, uau, nossa, essa gente come, dorme, toma banho, mas tudo bem. Então, assim, ai, eu amei, eu vou parar de falar porque eu tô quase chorando já. E eu só posso dizer que Fringe é Fringe. todo mundo acho que deveria dar uma chance a essa série maravilhosa. E tem lá seus, teve seus momentos baixos, mas teve mais momentos altos que baixos, principalmente nesse final. Então, parabéns a Fringe, a equipe. E espero um dia encontrar uma série quase tão boa quanto. É isso. Ai, ai, por esse depoimento emocionado, tipo, depoimento dos finais da novela do Manuel Carlos, né? Viver a vida e mulheres apaixonadas. Júnior, fale sobre o final de Fringe. Quer que eu fale o que se eu não vi Fringe de novo? Obrigado, excelentes palavras. Ai, ai, Darlan. Eu vi Fringe até a segunda temporada. Desculpa, não vou poder contribuir com vocês. Ai, ai. Mas concordo com tudo que a Carol falou. Ai, ai, Darlan, você também é fã chieta, apaixonado, louco, mortificado por Fringe também? Não, eu não sou fã chiita, louco, apaixonado, mortificado. Eu gosto muito da série. É engraçado porque a minha história do Fringe é meio bizarra, porque eu não gostava. Eu vi o piloto, achei muito chato. Mas aí tava na promoção, o box da primeira temporada, eu comprei, né, pra assistir. E aí viciei, cara, adorei. Hoje é, sem dúvida, Fringe e Grey's Anatomy, minhas séries favoritas. Nossa, Grey's Anatomy. Adoro Grey's Anatomy. Não vamos comentar Grey's Anatomy no momento, na situação atual que tá, né? Mas vamos voltar a falar de Fringe. Eu gostei muito do final, como a Caroline falou, foi o melhor series finale que eu já vi na minha vida. Acho que fechou a história de uma forma, assim, muito bacana. Eu me emocionei. Eu não sou uma pessoa com coração mole, não. Tipo, eu não choro à toa vendo televisão, nada disso. Mas em Fringe, eu confesso que eu fiquei bem abalado com as despedidas, principalmente do Walter, né? Com o elenco todo. Ele com a Astrid, ele com a Jeanne, ele com o Peter. Fiquei bem, bem tocado. E aquele final também com a Tulipa Branca, eu me senti, assim, homenageado como fã que acompanhou a série durante todos os tempos, que fez campanha no Twitter, Save Fringe. Eu, assim, eu fiquei feliz, de verdade. E na Comic Con também, né? É, eu achei que eles foram muito... Eles deram muito o que o público deles queria ver. E eu acho que isso é um... Eles conseguiram encaixar na história. Cara, vocês têm ideia do quanto que deve ser difícil você fazer uma série cheia de mistério, cheia de detalhe, e você conseguir... resolver a maior parte deles no final, dar o que o teu público quer ver e fazer sentido. É muito difícil fazer isso. Os roteiristas de Fringe conseguiram fazer isso belíssimamente. Qualquer pessoa que assistir a série não tem como dizer que o final não foi satisfatório. Você gostando ou não da série, você vai ver aquele episódio e você não tem como dizer que o series finale não foi ótimo, porque foi. Eles deram... teve romance, teve amor, pai e filho, amor, marido e mulher, amor, amizade. Eles conseguiram fechar a história científica, a questão da guerra com os observadores. Teve um final satisfatório. Tudo muito sentido em 42 minutos. E você fica assim, olhando pra televisão, e eu me senti vendo uma obra de arte. Aquilo ali, pra mim, foi uma obra de arte. Eu nunca ia imaginar que, no final, eles iam conseguir fechar tão bem. Eu imaginava um final lógico. Mas eu sou meio traumatizado com algumas outras séries que prometeram muito e não cumpriram, que eu não vou citar o nome, pra não ter você, polêmica. Você, por favor, deixa essa série de não fora. Não citei nomes. O final dessa série é emocionante, eu chorei várias vezes, 4 vezes que eu assisti na mesma semana o final, eu chorei 4 vezes, continuo chorando até hoje, eu acho excelente o final, apesar de muita gente ficar com esses mimimi da vida, ai meu Deus, não explicou isso, não explicou aquilo, ai meu Deus, o amor... Deixa, cara, foi um final bonito. Já sei caramba. Até qual é. Foi um final lindo, cara. Foi um final lindo. Mas eu tô te falando, Fringe, o centro de Fringe é o amor. O amor de um pai que foi lá e roubou o filho da outra realidade porque não conseguia entender que o filho dele tinha morrido. E ele foi lá, roubou o filho e tudo se desencadeou a partir daí. E no final, o amor do Walter era tão grande pelo Peter e por todos ali, ele se sacrificou de novo. Tudo bem, na minha cabeça eu prefiro imaginar que o Walter tá no futuro, feliz, com tecnologia e fazendo o que ele gosta. Eu não quero imaginar que ele tenha morrido nem nada disso, porque eu gosto do personagem. Eu sou ridículo nesse ponto. Na minha cabeça eu fico imaginando que o personagem tá feliz lá, vivo, e eu vivo melhor assim. Mas mesmo que ele tivesse morrido, mesmo que ele tivesse morrido naquela situação, teria sido um final perfeito, entendeu? Porque no final, o Flint conseguiu dar um final feliz pra todo mundo e que teve total sentido com a história, cara. Total sentido com a história. Por isso que quando eu critico essa outra série, não é por causa do amor, não é porque as pessoas foram felizes, porque eu adoro o amor, eu sou uma pessoa que amo, eu adoro quando as pessoas terminam felizes. Mas é que não fez sentido com o resto da série. Já a Fringe não, Fringe fez total sentido, na minha opinião. E é por isso que eu adoro, é a minha... Assim, se eu pegar, eu vou comprar com certeza o Blu-ray da série completo e eu vou guardar pra quando eu tiver filho e ele tiver uma idade... conseguir entender, eu vou falar, olha, filho, sua herança é essa. Senta e assiste. Verdade que vocês são garotos, porque o melhor series finale que já teve na face da Terra foi o final de Gossip Girl. Tá? Esse foi o melhor season finale que já teve. Series finale. Por favor, Edu. Por favor, né? O melhor finale foi Hellcat, cara. Hellcat, quando elas chegaram lá no final da competição, fiquei emocionado, chorei tudo. Nossa. Só que não, né, gente? Tô zoando. Ai, ai. Mas falando sério, no filme Fringe, quando acabou, cara, eu como eu falei, eu sou ridículo nesse ponto. Eu levantei, sei lá, cara, abri meu armário, que eu tenho os boxes da primeira e terceira temporada. Abri meu armário, sei lá, abracei assim meu box. Falei, tipo, cara, obrigado. E botei o DVD da primeira temporada pra assistir de novo. E eu tô fazendo maratona tudo de novo, revendo tudo. Eu tô querendo tempo pra fazer isso, porque eu preciso, eu quero rever tudo de novo, porque eu tô sentindo a necessidade, cara. Eu tô deixando atrasar a série, não me importo. Eu falei, eu vou largar tudo. Eu vou largar todas as minhas séries pra rever Fringe. Mas começou no Twitter aí um negócio aí de 100 semanas de Fringe, não começou? Cada sexta-feira o pessoal vai assistir um episódio? Nada, que sexta-feira eu vejo pelo menos por dia uns dois, já tô na segunda temporada. Ai, ai, é assim, eu vou falar agora como uma pessoa que gosta da série, não sou fã da série, o final foi muito bom, a quinta temporada em si foi uma temporada excelente, eu tive muitos problemas com Fringe, assim como o Darlan, eu achava a primeira temporada chatíssima, eu assisti aquele piloto, tinha vontade de morrer, depois assisti até o sétimo episódio, o negócio não engrenava, eu larguei. Depois eu vi a season finale da segunda temporada, que é quando a Olivia fica presa no lado B. E aí falei, fenomenal. Agora sim. Ótimo. Aí eu voltei a assistir a série, fiz a maratona e depois, a partir da terceira temporada, comecei a acompanhar. Ajudei também, fiz o esquema no Twitter de botar a hashtag. Sempre queria que a série fosse renovada. Foi um final perfeito. Os momentos do Walter, todos os momentos do Walter nesse season finale, foram demais, ele com a Astrid, ele com o Peter. Eu tenho esse assim, já disse isso para outras pessoas, que tem uma outra série desse mesmo criador, de Fringe, você sabe qual é. Eu me emocionei demais com o final, apesar do mimimi, dos mimimis da vida. E assim, eu acho que na minha opinião, é claro, que aqui a gente está respeitando as opiniões de todo mundo, na minha opinião, o final... dessas duas séries, pra mim, eles se equiparam no fator emoção. De transmitir uma emoção, uma coisa se fechando. Você tem momentos entre os personagens que você acompanhou durante tanto tempo. Alguns personagens se reencontrando. Eu achei isso muito legal dessa outra série. E de Fringe também, traçando um paralelo grosseiramente. Tá? Então, eu não sou hater de Fringe, eu gosto de Fringe, mas... tem outras séries que pra mim também tiveram series finales bem bacanas, claro que Gossip Girl não conta, tá? Então é isso, crianças, estamos chegando ao final, mais um Logado Cast, essa foi a primeira parte do nosso balanço da mid-season, a gente vai voltar pra comentar aí Zero Hour, Cult, tudo que vem aí de novidade, e agora momento merchans e despedidas, Carolyn, faça seu jabá aí, agora é o seu momento. Então tá, então gente, eu espero que vocês, né, tenham gostado de mim, não só vocês que estão ouvindo, mas vocês aí também que gravaram junto comigo, que eu sou meio enjoada de vez em quando sempre, mas enfim, foi muito bom gravar aqui, Edu, obrigada pelo convite, de verdade. Bom, meu Twitter, o Edu vai deixar aí embaixo, certo? Certo. Então deixa ele deixar aí embaixo, porque meu nome se escreve um pouquinho diferente. Eu faço review lá do Viciado em Série, então, né, quero todo mundo indo lá no Viciado em Série, que por sinal é parceiro do Logado. E também estou no Guia das Séries agora, também é um site novo, então galera, se puder curtir a página no Facebook, dar uma olhada no Twitter, também a gente vai ficar muito feliz de ter vocês por lá, voltar com duas colunas lá, duas colunas muito legais, muito maneiras, que tem nomes muito divertidos, e uma delas vai ser muito divertida, então assim, se puderem dar uma conferida, vou ver se eu as extraio agora em fevereiro, né, aproveitar mês novo, vamos ver, mês novo, o que eu posso fazer com mês novo? Eu esqueci agora porque eu tô morrendo de sono. Então, projetos novos, isso, mês novo, projetos novos, ó, e vem muitos por aí, mas esses dois estão, vou ver se vou dar início agora, então vão lá, dá uma olhada no guia, também no Viciado em Série. Obrigada mais uma vez, espero que vocês não tenham cansado da minha voz, e bom, foi um prazer estar aqui com todos vocês, e eu espero poder voltar mais vezes. É isso aí, Darlan, prazer ter você aqui de novo, espero que você volte mais vezes, e agora faz aí seu merchan. Eu que agradeço, Edu, foi um prazer, peço desculpas aí por eu ter me exaltado em alguns momentos, é porque eu sou muito apaixonado pelas séries que eu gosto, então às vezes eu posso me exaltar, mas não me odeiem, eu sou legal, eu juro. Eu escrevo lá no Pod Pirralho. A gente tá no Twitter, tá no Facebook, tá no Tumblr. Vocês podem procurar a gente faz um trabalho bacana. A gente também é parceiro do Logado. A gente tá fazendo uma promoção agora do Morte de Once Upon a Time. Quem tiver interessado, dá uma olhadinha lá, que tá bem bacana. Aí só se eu ganhar. Dá uma olhadinha lá, quem sabe você não ganha. Tá bem fácil de ganhar. Bem fácil. E aí eu faço review lá no Pod Pirralho, pode me seguir no Twitter, @generosod, pode me xingar, se é legal, falar besteira, eu respondo sempre. E é isso, espero voltar, se me convidarem aí que eu sou facinho. Obrigado por tudo, beijo pra vocês e assistam Fringe. Ai, ai. Ai, ai. Juninho, você que estreou no Logado Cast finalmente. Faz aí teu merchan, vende teu jabá. Ah, então. Meu Twitter é muito complicado, Du vai linkar embaixo, então me sigam. Eu sou legal, falo muita besteira, então todo mundo que me segue odeia. Mas me sigam, legal, respondo todo mundo. Estamos seguidores, também fazendo review, e estamos por aí. Siga lá que tu vai ver todas as minhas reviews e blog pessoal, blog de todo que existe por aí. Eu tô escrevendo e vou fazendo. Isso aí. Obrigado pela oportunidade, Du. E ele, nosso menino de ouro, Léo. Bom, é isso aí. Me sigam lá no Twitter, @LRDeonardo. Acessem o meu blog, aquanema.blogspot.com. E leiam minhas críticas lá no Logado de As Aventuras de Pi, Django Livre e outros aí em breve. Olha até só, a próxima. Olha só, mesmo que a gente tá muito chique, né, Brasil? Agora tem até crítica de cinema. Meu Deus do céu. Ai, ai, é o futuro. Ai, ai, pra quem quiser me seguir no Twitter é @edu_sasser. Todas as segundas-feiras no podcast do Spinoff, spinoff.com.br. Siga também @lexaveco, @igorirani, @gigas_marques, @aline_y2n_carvalho. E acho que é só isso, acho que são só essas pessoas, só por enquanto. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/logado2gs. E @logado2gs no Twitter. É isso, podcast do Logado fica por aqui e até semana que vem. Tchau. With my swagger, hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my Dewey, that's always on. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on. And popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' this platinum Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the powers. Girl, you the truth with all that goody power. When you go down, when you go down now. You spin my head right round, when you go down, when you go down. party on. Ain't nothing more beautiful to be found. It's going down. From the top of the pool, I watch her go. She got me throwing my money around. Ain't nothing more beautiful to be found. It's going down. Charlie must know I'm the man. My money lover like a number one fan. Don't open my mouth, let her talk to my fans. My Benjamin Franklin's. A couple of grands, I got rubber bands. My paper planes making a dance. Get dirty all night, that's part of my. We building castles that's made out of. She's amazing, on fire blazing. Hotter than Cajun, girl, won't you move a little closer. Time to get paid, it's maximum wage. That body belong on a poster. I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like a gun out of holster. Tell me whatever and I'll be your gopher. It's going down, yeah. I'm spending my money.